Inclusive, ele ela era uma revista tão boa, mas tão boa que até os contos pornô, os contos eróticos que vinha nela, me salvava. Porque aí, qual que era a malandragem? Você arrancava a capa, né? Ela vinha com a revistinha só de conto erótico. Vinha ele e uma revistinha separada, papelzinho de jornal, vagabundo, só conto erótico Ah, e classificados. E aí você arrancava a página e você podia entrar pro banheiro assim, na frente da família inteira, com aquilo embaixo do braço. O cara olhava e falava assim: ah, tá lendo uma revistinha de texto ali, uma coisa séria. Inocente, é inocente. Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. Não, são os caralhinhos voadores. Começar a putaria. Amigos do fórum, meu nome é Marcel de Souza, esse é o episódio número 34 dos Caralhinhos Voadores. Eu tenho aqui meu lado esquerdo da mesa hoje, o Carlinhos está desfalcado, então chamamos um cara pra cobrir a rapaziada que faltou. Todd Cogumelo, como é que tá, velho? Beleza? Tô aqui me sentindo um político brasileiro, que estou mamando nas tetas do governo, no trabalho não faço nada, só fico sentado no sofá, assistindo toda a filmografia da Agatha Moreno. Pô, ainda tá encostado no governo no último episódio, participou, tava também, tá? Cinco meses encostado. Nas tetas do governo. É uma vida inteira, praticamente, né? Dá pra separar, né, cara? Porra. Caralho, quando sair do sofá, tem que levantar com o guindaste. Então, gordo. E tem aqui o meu lado direito da mesa, participação especial, diretamente lá do Melhores do Mundo. Poderoso Porco, como é que tá, velho? Tranquilo? É nóis, Queiroz. Tamo aí. Tranquilidade. Brigadão por aceitar o convite aí, cara. A gente ficou felizão. O amigo não sabe, mas na criação do Caralhinhos, eu sugeri o tema do Porno Nacional e falei que tinha que ser contigo, cara. Aí, tipo, porra. Foi o quê? Qual que é o tema? Travebs e companhia? Operadas. Operadas. Come ou não come? Operadas é foda, pô. Aí ia ser desrespeito demais, eu acho. Porra. Eu já tem uma diferença. Tem uma diferença. Tem uma diferença muito grande entre Ronaldinho, Fenômeno e Romário. Entendeu? Porra. Romário eu é rei. Jogo no time do Romário. O nego não entende isso. Romário é rei, Romário é gol. Pois é, ó. Romário é gol, Romário é pingolinha cortada. Faz toda a diferença. E o Romário é homem, assume a porra dele, não fica depois inventando mentiras. Verdade, verdade. Romário, é, saí mesmo e acabou. Não, mas ele falou, saí mesmo e acabou, e o cachorro-quente era sem salsicha. O Ronaldinho não pode, porque o cachorro-quente era com a salsicha. Salsicha, ovinho de codorna, pá. É ruim. Gosto é gosto. É claro, vai. No episódio de hoje vamos falar sobre o gênero pornográfico, que é o melhor de todos, o melhor do planeta, da galáxia, do hemisfério sul e norte, o pornô nacional. É isso aí, se foda, Macusa, tu que não gosta, beijo pra ti, cara. E Todd, preparado, cara? Preparado. Aguenta, Ariadna, que o Dito Cujo tá aqui hoje. Pô, cara, tipo... O cara estuda, trabalha, tá, investe na formação, vai pra fazer o que quiser no futuro, tá ligado? Mas você vai ter o lance da Ariadna, que merda, cara. Sim, vai virar presidente do Brasil. Vai virar presidente do Brasil e dizer, não, vai que filho da puta é o da Ariadna nesse presidente. Pois é. Bota nele, bota nele. Então, rapaziada, pra começar, cara, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o pornô nacional, né, cara? Porque, tipo, pelo menos pra mim, na minha vida, assim, cara, eu sempre separei, assim, tá ligado? Eu desde o começo tive um carinho especial, assim, pela produção nacional. Eu não sou um patriota, não sou um nacionalista, mas, tipo, eu sempre tive uma empatia bem maior com o pornô nacional do que com o pornô gringo. Então, tipo, isso procede pra vocês também? Pra vocês também foi uma coisa diferente? Vocês lembram os primeiros contatos que vocês tiveram com a produção nacional e coisa do tipo? E como foi, se foi por vídeo, por DVD, por revistas, essas coisas assim? Quem quer começar? rodando. Eu começo. Ah lá, então, meu primeiro contato com o pornô nacional foi numa revista. Até porque antigamente era difícil ter acesso a vídeo, né? Eu sou do tempo da fita VHS. Da VHS. Era difícil ter acesso a material pornô antigamente, há 20 anos atrás. Uhum. 15 anos atrás, né? 20 é sacanagem. mas eu tive o primeiro. Quando eu percebi que era um negócio diferente, porque o que acontece? Meu pai tinha muita revista pornô em casa que ficava mocada embaixo do colchão, sabe? Ah, mas é aquelas suecas lá, aquelas coisas importadas, aquele negócio diferente, assim. E aí eu lembro que uma vez, eu já tava, sei lá, pela oitava série, assim, mais ou menos, a gente fazia uma vaquinha na minha turma, né? Na turma de amigos do colégio, a gente fazia uma vaquinha pra poder comprar a Playboy do mês. Então todo mundo dava um dinheirinho lá e tal, dinheiro do lanche, e alguém mais corajoso, sempre tinha alguém que tinha um contato na banca. E tinha que ser amigo do dono da banca, pô. Tinha. Não, mas sempre era o mesmo. Eu não vou falar que foi meu amigo Willer, não, até porque não vai ouvir essa porra, vai ficar nervoso. Mas era sempre ele que comprava. Pegava a grana da galera, ia na banca e comprava. E aí, eu não sei o que rolou, um mês, se a gente tinha mais dinheiro e cada um comprou uma revista e aí trocou, ou se a gente tinha menos dinheiro e ele teve que improvisar com o que rolou, sei lá. Eu sei que apareceu uma revista Brasil. Ah, na roda. E aí, porra, foi assim, aqueles moleques tudo acostumado a Playboy, no máximo a sexy, assim, com o negócio mal usado, né? De repente cai no colo a Brasil, aquilo foi uma confusão, bicho. É uma revolução interna. Foi uma... Nossa, velho, quase que teve tomada de poder. Não, essa semana é minha vez, não é a minha, mas a sua foi semana passada, não, mas não quero saber. Não sei o quê. Então foi a primeira vez. É marcante porque foi a primeira, mas não foi a vez mais marcante, não. Depois chegaremos a esse assunto. Claro, claro. E tu, Toy? Cara, foi praticamente a mesma coisa do porco, porque também, acho que 15 anos atrás, nos anos 90, não existia internet, não existia DVD, não existia porra nenhuma. E ainda, e pra piorar minha situação, eu era mais novo, e aí mesada comigo não existia. Mesada era colégio, casa. E pra piorar, só tinha uma banca próximo lá, e o filho da puta do dono da banca era amigo da minha avó. Uma vez, aí a gente tentou usar essa tática, né, de todo mundo juntar e comprar. Aí eu não fui, né, a gente mandou um. Mas só que o filho da puta sabia que todo mundo andava junto. O sacana, além de não vender, o que ele fez? No outro dia minha avó passou, ele me caguetou. Dona avó do Todd, o senhor não sabe que ele tava querendo fazer um ontem de tarde. O que foi, Nescau? Meu filho? O que foi, meu filho? Que ele comprou uma revista pornô. Ai, mas eu apanhei, viu? Filho da puta. Eu ia na locadora de vídeo e ficava imaginando o jeito de entrar naquele biombinho. É legal que tinha aquela parte e a gente só ficava de olho e os adultos entravam e a gente só cobiçando uma velha entrada, mas nunca acontecia. Mas pra entrar de rolamento, pra passar rascando embaixo, Mas, assim, meu primeiro contato com pornô, acho que de todos de nós aqui, primeiro foi a Emanuele, nas madrugadas da Band. Ah, sim, aquela velha fingindo, aquela velha tática de você finge que tá dormindo até 3 da manhã, você fica fingindo que tá dormindo até 3 da manhã, quando todo mundo de sua casa dorme, você liga a televisão no mudo, e aí assiste 10 minutos correndo e desliga rápido, e fica satisfeito. Pô, cara, mas... eu achava que eu era um gênio, pensando que só eu tinha bolado essas ideias todas. Cara, eu tenho uma história engraçada nisso, que uma vez, né, eu programei o videocassete pra gravar, que antigamente programava, né, o videocassete pra gravar, pra gravar no horário. Aí eu botei pra gravar certinho no horário, tudo certinho, coloquei a fita, pô, fiquei felizão, né, eu digo, eu vou dormir esse sábado, eu nem vou precisar fingir que tô dormindo. De manhã, quando todo mundo saiu, que eu fui lá todo empolgado, é hoje, na hora que eu ligo a porra do videocassete, que bota o play, o que me passa é o Corujão da Globo. Não, o Corujão da Globo. Filme de canal errado. Cara, foi! O problema foi esse. Que o videocassete você tem que programar o canal certo. E aí tava programado no canal 4. No Rio de Janeiro, o 4 é a Globo. E aí o filho da puta gravou a porra do filme da Globo, mas eu fiquei com ódio. Caralho. Caralho, mas na putaria nacional foi uma revista que eu encontrei na casa de um amigo meu, que ele roubava do pai dele, que o pai dele também tinha as revistas. E aí ele pegava escondido, e é aquela velha coisa, né? Você pega escondido, chama seus amigos poeteiros que não tem acesso a nada e cobra 50 centavos pra ele. Cobra dos caras, velho. Cara, filho da... Imagina, 50 centavos naquela época é coisa de rico. Imagina você com 8 anos, 9 anos, você arranjar 50 centavos, era um custo. E aí, caralho, e pior que você não queria só ter 50 centavos, você queria ter 1,50. Pra você, você não queria ver só que 50 centavos é meia hora. Um real é uma hora de revista. Você queria ver uma hora e meia. Você era tipo aquelas locadoras que tinha que pagar pra com revista. Pra jogar videogame por hora. É isso, exatamente. E não tinha regra, a única regra era o seguinte: não vote com as páginas grudadas. Pô, eu tô te imaginando cobrando pelo papel higiênico, tá ligado? Olha, filho da puta. No nosso clubinho voltou com as páginas todas grudadas, jamais esquecerei. A Playboy da Carla Pérez, que tinha o Papai Noel na capa, segurando as telas. Lembra dessa? Caralho, eu lembro dessa. E essa voltou toda igual um bloquinho. E outra que voltou igual o bloquinho era uma da Sheila Mello, acho que a primeira. Caralho! Tinha uma foto bonita, preta e branca, ela empurrando a canoa assim pro mar. Essa voltou arregaçada. Viu? E essas duas foi na sua mão, não foi, pô? Quando voltou? Não, não foi não, não foi não. Foi na sua vez, foi na sua vez. Foi na minha vez de pegar, veio a vagadada. Aí, puta que pariu. Não, mas o pior mas que... o Todd contou aí o primeiro contato dele de tudo, né? Eu, na hora que você tava falando, eu lembrei qual que foi a primeira revistinha que meu pai tinha lá embaixo do colchão que eu peguei. A editora Abril tinha umas revistas, uma coleção que chamava Vida Íntima. Você já viu esse negócio? Vida Íntima. Não me é estranho. Eu já vi. Cara, eu vou até ver se eu acho aqui no Google. Era um negócio meio assim, dicas pra uma vida sexual saudável e tal. Tinha uns desenhinhos assim, a lá Emanuele mesmo, sabe? O cara só enroscado na mulher. E tal, coisa mas... que empolgava, né? Que empolgava, né? Antigamente, bicho, aquilo ali. Ali era o tesouro, né? Porra. E eram uns desenhos bonitos, uns negócios naturalistas, sabe? Porra. Essa juventude de hoje não sabe o que é o cara ser o MacGyver pra assistir um peitinho. Um peitinho sequer. Quando eu descobri aquele negócio, tinha um programa aqui em Belo Horizonte chamava Sexta Sexy, passava no UHF. Cara, quando eu comecei a ver esse negócio que passava aquelas festas lá, aqueles Mardi Gras lá nos Estados Unidos, o negócio dos colarzinhos, sabe? Cara, aquilo foi a revolução na minha vida. Depois daquilo, sua vida mudou, né, porco? Porra, nossa, cara. Eu chamava Vida Íntima Enciclopédia do Amor e do Sexo, o negócio. Eu tenho guardado até hoje. É um zip meio grosso, assim, cara? Não, era uma revistinha fininha, mas é que você encadernava elas. Ah, pô, cara, eu tenho uma parada que é uma publicação de uma editora famosa, que agora eu não me lembro qual é, cara, que é um guia ilustrado dessa vibe aí, tá ligado? De educação sexual. E, velho, é muito foda esse desenho, tá ligado? Era muito bom, cara. Só que só de adulto. Mandei uma foto aí pra vocês, ó. Beleza. Eu queria introduzir também, o Alan acabou de chegar. E aí, Alan, beleza? E aí, rapaziada, beleza? Aê! Porra, cara. Máscara do Ben, viado aí. Pô, que isso, né não, cara. E tu, Alan, cara, qual foi o teu primeiro contato com o pornô nacional? Tu te lembra, cara? Pornô nacional. Ah, eu lembro, eu fui numa... O primeiro mesmo, em vídeo, no caso. Sem se fora disso, eu não faço ideia. Eu fui numa locadora que alugava fita de Atari. Porra. Foi faz pouco tempo, tá? Tinha uma locadora... Com certeza. Né? Aí eu fui lá. Aluguei uma ontem. Não precisava nem especificar o nome do videogame, só ia alugar fita. Já era alugar fita. Já tá datado, né? É. Aí eu fui e o cara, que era colega meu, tava atrás do balcão com a televisãozinha dele lá de 14 Telefunken, amarradão vendo um vídeo, um filme, uma fita, né? Que tinha um videocassete. Era locadora de vídeo e de videogame. No comecinho, né? Não tinha outra coisa. Aí eu escutei aquele... Eu falei, ué, que é isso aí? É o quê? Aí ele, não, chega aí, olha aqui. Cara, eu me lembro da cena até hoje. Não vou precisar descrever, porque é como toda cena de pornô. Por favor. Que isso? Mas eu tava curioso. Era uma cena normal. Era uma mulher deitada e um cara por trás, deitado, com a câmera na direção direção dos pés dele, assim. Porra, a primeira coisa que eu vi animada no pornô, assim, né? Mexendo. Eu falei, caralho, mané. Não faço ideia do título. Eu sei que era nacional, que eles estavam falando em português, né? Daquela conversa fiada de pornô. Mas, porra, isso foi lá pelos anos... Caralho, 80 e alguma coisa, cara. 80 e pouco, não era 80 e muito, não. Sei lá, 80 daí. Tá tudo aí, então, cara. É, porra, muito antigo, isso tem muito tempo. Mas eu não esqueço na verdade, eu não esqueço a cena, eu não esqueço a imagem, né? Ficou gravada a ferro no meu cérebro. Cara, o meu primeiro contato, eu acho que foi meu irmão. Eu tenho um irmão que é mais velho. Aí, tipo, ele tinha guardado nas gavetas dele aquela velha coisa. Quando ele saía, eu ia mexer nas coisas dele e um dia eu descobri as revistas. Era umas revistas, cara. Na real, eu tenho essa revista aqui, só que eu não sei onde é que ela tá, porque eu roubei dele. Não era Planet Sex, mas ela tinha um nome parecido com isso, cara, que era uma revista, tipo, que anunciava os filmes do mês, o catálogo, tá ligado? Era umas paradas assim. E eu me lembro que tinha umas produtoras que eu nem me lembro o nome e tal. Eu me lembro que tinha uma atriz que eles falavam, isso devia ser 97, 98, por aí. Era uma mina chamada Malu, cara. Malu, não maluca. Malu, era uma morena e tal. E, tipo, devia ser 97, porque a região pélvica tinha muito cabelo ainda, tá ligado? Não tinha vigorado essa nova política visual, assim, cara. E foi ali, cara, foi nessa revista. Ele tinha umas outras revistas da Bultmann, que também tinham produções nacionais colocadas ali. Eu me lembro de Bultmann, bons tempos. Porque aí que tá, agora eu me lembrei disso. Tinha um filme que tava sendo lançado na época, isso é na época que o El Chan tava fazendo sucesso, que o nome do filme era Na Boquinha da Garrafa. Eu me lembro que, cara, que sempre me marcou pra caralho, que ele tinha uma foto, pô, era um adolescente, tá ligado? Já tem uns 12 anos naquela época. E a mina sentada com o cu numa garrafa, assim, cara. Que... essa imagem eu também não esqueço nunca, tá ligado? Grande El Chan, bons tempos. Aí eu olhei pra aquela foto e pensei, aí sim, isso é o jeito certo de fazer a dança da garrafa, caralho. E foi aí, cara. Tipo, durante muitos anos foi só com revista, porque eu não tinha, né, não tinha como olhar videocassete sozinho em casa, eu não tinha dinheiro pra alugar também. E foi nisso, cara, foi com revistas desse tipo. Marcel, grande, vê essa foto aí que eu te mandei. Cara, quando fala de boot, eu só lembro da Thalita Brandão. Oh, esse gostoso, filme aí, cara, esse filme aí, velho. Essa mina, caralho, velho, porra, foda. E sabe qual é o triste, cara? Eu já procurei essa mina, tipo, depois que eu passei pela internet, depois de adulto, tá, uns 4, 5 anos atrás, velho. Não só essa mina, várias minas dessa época, cara, eu nunca achei absolutamente nada, nada, nada, nada, cara. Então, 96 aí, você viu? 96, cara. Então eu errei o ano, era 96, cara. Porra. Passou o pé. Mas também, né, achar uma atriz chamada Malu, porra. É. Né? A ninfetinha do Brasil, né? Brazilian Malude, tá no X-Videos, vai achar um monte de vídeo caseiro. É. Porra, atriz sem sobrenome é da Bratislávia, né? Aquelas que, porra, é por um pão e uma Coca-Cola que rola o negócio, não tem como. Foda, cara. É, cara, não, mas na própria revista, Malu Marques era o nome dela, caralho, lembrei. Opa, então é nóis, vamos aqui no... Antiplatizil, a porta se abriu, né? Cara, Malu Marques, achei aqui, ó. Achei outra aqui. Ó, já achou, o homem é bom, viu? Caraca. Vocês vão mudar minha vida hoje, cara. Achei o cara vendendo a coleção de VHS dela, peraí. Caraca. É que aí, pô, era adolescente na... Ó, a filmografia dela, ó, o sequestro de Malu... Enigma de Malu, o Dalisca do Sexo, a Sétima Arte, As Debutantes da Swing Volume 1, Malu, a Ninfetinha do Brasil, que nós já vimos, Brasileirinha 31, Revelações de Malu e Companhia, Malu para Maiores, até então não era para maiores. Menor, qualquer um menor podia assistir. Férias de Malu, Um Fim de Semana com Malu, uhum. Meninas do Brasil, Fantasias de uma Ninfeta, Malu, 18 anos. Isso é praticamente uma filmografia da época da porno chanchada com esses nomes, cara. E veja que ela estrelou bastante, a maioria é o nome dela no título. Aí, a mulher é famosa, né? E dando um salto no tempo, cara, o grande lance é que, tipo, né, todo mundo conheceu em revista e tal, mas eu vou falar por mim, por exemplo, cara, pra mim o grande momento do porno nacional, que foi quando eu já tinha um certo poder aquisitivo pra comprar revistas e alugar DVD, tá ligado? Que é um baita poder aquisitivo. Pô, nossa senhora, né? Tava rico. É quando eu tinha essa condição. Era rica. Rica! Eu sou rica! Foi justamente na época onde começou os famosos, tá ligado? O Frota, e quando a Mônica Matos estava estourando, Vivi Fernandes, foi bem nessa época, cara. Talvez seja o timing, assim, tá ligado? Eu cheguei no, na minha adolescência, no final dela, sei lá, 18 anos, estava acontecendo e eu conheci nessa época. Porque pra mim o pornô nacional só passou a tomar uma forma foda aí, tá ligado? Aí que eu comecei a olhar mais pra ele. Vocês se lembram como é que foi o feedback de vocês, a impressão de vocês quando vocês se depararam com o Frota fazendo um pornô, cara, esse tipo de coisa? Vocês acharam muito absurdo? Eu só vi um do Frota, que é aquele que ele é um, esse tentar fazer um pornô com história, que ele é um detetive. Vocês viram essa bosta? Eu vi ele que de touca, de óculos. Um negócio meio no ar, assim, tem umas cenas... Cara, aí eu fiquei com preguiça. Porque, na verdade, a gente tava conversando isso antes, né? O ator não é lá grandes coisas, né? Tipo, vou assistir a filmografia completa do Roger Ferro. Ninguém fala isso. Sou fã dele, sou fã dele. E assim, isso é verdade. Vê se vai ficar gravado na sua memória, Marcel. Você aí, mais de 10 anos depois, né, que você viu a Maluna em fita, vê se vai ficar marcado na sua memória. Não, 10 anos atrás, meu primeiro pornô, Tio Kid Bengala. Não faz isso. Não vai. Então, assim, o primeiro filme do Frota não foi assim, nossa, vou lá ver. Posso deixar de perder o filme do Frota. O primeiro filme dele foi ele enrabando o viado, não? Não, não. Não, isso é lá pra frente. Pra tu ver como é que eu sei a filmografia dele. O primeiro, acho que foi até esse, que o Porco falou, acho que foi até esse. Não, não, cara, eu acho que era Obsessão o nome do filme dele. É, esse que eu falei, eu tenho certeza que não foi o primeiro também, não. Não, eu acho que o primeiro foi que ele, meio que ele dizia como ele comeu algumas atrizes famosas. Aí ele ficava... Eu acho que foi algo assim, não? Esse primeiro filme dele, cara, é muito foda que entre uma cena e outra tem ele falando com a câmera, tá ligado? Nossa, tá vendo? Aí, meu, o Frota é muito foda. Entre uma cena e outra tem uma hora que ele fala assim: e aí, brother, gostou da cena anterior? Mandei bem, brother. É muito foda, brother. Mandei bem. O negócio é comer cu e buceta. Aí sim, esse cara é um filósofo. Não, cara, ele... Esse que ele é um detetive, já é nessa fase, já é na segunda fase, assim, de atores famosos indo fazer pornô, como foi a Leila Lopes, falou que ia fazer um pornô com história. Gente, aí ele fez essa bobagem, que é a versão dele, né? Ele até em cena lá com minha amiga pessoal, Gisele Mineirinha, tá lá. Grande Gisele Mineirinha. Grande. Ah, como era grande. Não, a galera foda. Mas, cara, é que tá, isso que o Porco falou é uma parada que, pra mim, foi isso que abriu muito a minha atenção pra isso, saca? Porque nessa época do pornô nacional, a parada tava vendendo, tava dando dinheiro, e começou a acontecer de sair um filme, sei lá, no filme do Frota, por exemplo, eu não me lembro se era a Gina Jolie que participou do primeiro filme dela, mas a questão é que a Gina Jolie mora na cidade vizinha aqui, e quando esse filme saiu, eu conheci uma caralhada de gente que estudou com ela, saca? Ai, um amigo meu é primo dela, eu já conheci ela, e cara, isso tipo, mudou muita coisa, saca? Te dá muito mais atenção pro negócio, sabe? Te cria uma proximidade, sei lá, cara. É muito foda. Tu saber que tu pode cruzar na rua. Eu tinha um amigo, eu já falei isso no Caralinhos, eu acho, cara. Eu tinha um amigo que ele tinha um bar numa academia e a Verônica Bela, cara, malhava naquela academia. Eu tinha um amigo que fazia faculdade aqui na cidade, ele era colega da Verônica Bela, cara, tá ligado? Puta que pariu. A stripper que apresentava nesse programa que eu falei aqui de Belo Horizonte, o Sexto Sex, a mulher era minha colega de sala no cursinho, pô. Caralho, velho. Pois é, meu. Sou minha filha, isso aqui é um paradoxo. Como é que é possível? Eu espero toda sexta-feira de madrugada a família dormir, ligar na televisãozinha preta e branca, porque a porra do negócio era o UHF. Você vai ficar lá, eu e a televisãozinha, e você tá na sala e tal. É meio... Cara, rezo a lenda, eu nunca conheci, não, mas dizem que tem uma menina aqui três ruas depois da minha, mas foi nos anos 90, lá no final dos anos 90, que disse que ela gravou, ela fez uma cena pra Brasileirinhas, mas só que enganaram ela, disseram que a cena ia ser gravada e ia ser lançada só fora do Brasil. E aí lançaram em fita, cassete, pra aqui, pro Brasil. E aí, engraçado que todo mundo aqui do bairro viu a porra da fita. Engraçado. Aí a menina passava, e aí os filhos gritavam, ela ali, ah! Que, porra, antigamente mulher faz pornô é prostituta. A prostituta ali, ó! E aí a menina teve que se mudar, o resumo da conversa, a menina se mudou daqui porque não aguentou, mas ela fez. Mas o que me dá raiva não é isso, o que dá raiva é que eu não conhecia a porra da menina, caralho. Eu não tenho, nem posso dizer, eu conheci uma gente famosa, eu conheci uma pessoa famosa, eu não conheci não. Porra, ela se mudou e eu não conheci. Ano passado. Essa história da Gisele Mineirinha, vocês conhecem, né? Sim. Vocês já ouviram que eu já contei ela antes. Pois é, isso pra mim foi, assim, um momento mágico da minha vida. Porra, como é possível, né, bicho? Mas o mais legal mesmo foi zoar. Não, mas depois, né? Eu conheci ela antes da fama. Ah, antes da fama. Pois é, cara. Quando ela era mais humilde. Ela não era mina do amigo teu, uma coisa assim? Era namorada de um amigo meu, que não comeu, inclusive. Não, só ele. É importante deixar ele. Claro. Eu comi mais ele. Do que ele. Não. Eu comi mais do que ele. Até eu. Primeiro filme que eu vejo da mulher, não o primeiro, porque o primeiro foi o Mike em Brasil, que ela tá na piscina, antes até dela colocar silicone. Mas continuei procurando, né? Aí achei um dela, bicho, que ela dando a bunda pro negão que tinha assim. O que serve de unidade de medida? O pau do cara tinha grossinho da garrafa de cerveja, sabe? E ela dando a bunda e mascando chiclete. Cara, tranquilamente. E aí, claro, não, se tivesse assim, duas agulhas e uma linha, fazia um cachecol na hora. E ter o controle na mão e jogar videogame. Porra, bicho, é capaz, se tivesse assim na situação, jogava até um totó, um febolim. Bicho, a mulher não tava fazendo nada. Ela assim, lá, lá, lá. Impressionante. E quando eu falei que era da grossura da garrafa de cerveja, não é do gargalo, não, é da parte baixa. Falei, bicho, Deus que me livre. Cara, nesse caso aí foi teu amigo que se mudou da cidade, né, cara? É. No caso do Todd. Nem comenta, né, claro. É. Pô, tem uns dois anos, uma mina lá de onde eu morava, ela fez uma cena pra Brasileirinhas. Eu não tô conseguindo lembrar o nome dela de jeito nenhum, cara. Mas ela fez uma cena, só que não foi enganada não, tipo, que não vai lançar no Brasil. Ela lançou, geral viu, nego falando no Facebook, o caramba. Pô, e a mina levava de boa. Pra galera do bairro na fita. Não, ela levava de boa, ela falava. Ah, mas, agora, mas aí já é bem recente, né? Isso aí já sim. Agora, né? Sim. É, tempos modernos. Ela fala. Mas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era foda. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Não, porque o Marcel tinha levantado. O Marcel não, o Todd tinha levantado isso aí. Desse negócio de antigamente quem fazia filme pornô era prostituta e tal. Eu queria trazer uma discussão conceitual aí pra mesa. Qual que é a diferença entre atriz pornô e prostituta? Aí depende, cara. Eu acho que é, além de conceitual. Depende, cara. Se a gente analisar a questão no Brasil e a gente for realista, a gente não for romântico, não for passível de o cara se romantizar a questão, no Brasil é complicado estabelecer essa diferença, porque eu acho que 90% das atrizes pornô eram prostitutas, tá ligado? Mas é porque eu fico pensando quando aquele grupinho lá, Júlia Paz, Carol Miranda e aquela não sei o que, Boing Boing, Sabrina Boing Boing. Sim. Elas montaram uma banda ruim, vocês lembram? Nossa, montaram, eu lembro. Foi até no Gugu. Foi, é alguém escreveu uma notícia no jornal assim, trio de prostitutas monta banda. E elas ficaram putas, não, prostituta não, nós somos atriz pornô. aquela Pamela Butch, professor, aquele roupinha básico que ele chamou ela de prostituta também, garota de programa. No fim das contas, eu fico pensando, olha só, o que, que é a prostituição? É sexo em troca de dinheiro, certo? Exatamente. Ué, atriz pornô é sexo em troca de dinheiro. Isso é não, mas aí eu discordo, cara, eu discordo, eu vou botar uma problemática, cara. O ator, ele interpreta, certo? Certo. Ele interpreta e ganha dinheiro em troca disso. O mentiroso, muitas vezes, interpreta também, mas há uma diferença entre o mentiroso e o ator. Eu não tô dizendo que, botando o mentiroso no lugar da prostituta, como no sentido pejorativo. Mas a questão é que, por exemplo, eu entendi, você quer dizer que a atriz pornô que não é prostituta é mentirosa, é isso? Não, mas é que, por exemplo, como eu romantizo muito isso, cara, eu gosto de pensar que determinadas, algumas atrizes pornô, elas gostam da linguagem sexual, elas gostam de trabalhar o sexo, de expor o sexo, da performance sexual. Eu não considero isso prostituição, tá ligado? Assim, se eu tivesse um físico diferente, se eu tivesse uma garrafa no lugar, uma garrafa no lugar da minha piroca, veja bem, tá entendendo? Uma parada gigantesca. Eu conseguiria queria ser ator pornô nessa vibe, mas eu jamais conseguiria me prostituir, tá ligado? Mas é tipo uma visão minha, não se aplica à realidade, né, cara? Mas, tipo, cara, no Brasil, eu tinha um amigo meu, cara, que ele me vendia DVD pornô pirata, tá ligado? E ele era putanheiro pra caralho, ele era feio que nem o diabo, então o único jeito dele comer alguém era pagando. E, cara, ele conhecia o circuito inteiro da prostituição no Vale dos Sinos, que é a região onde eu moro. E ele vinha com os vídeos pornô nacional pra me vender, porque ele sabia que eu curtia. Ele falava, essa aqui, ó, essa aqui vai estar aqui no metade do ano, quando tiver uma feira de... Aqui é uma região onde tem uma feira de calçados e vem gente do Brasil inteiro e vem putas do Brasil inteiro faturar aqui, tá ligado? E ele fala, tem aqui, essa outra, eu comi ela ano passado, e eram umas mulheres famosas, Ciane... Vai, eu vou falar os nomes. Era umas... Foi fodona por um tempo no pornô, tá ligado? Vocês conhecem ela, pelo amor de Deus. Quem? Não conheço. Eu conheço, já comi essa também. Era, por exemplo. Ô, meu amor, não fale mal dela, não. Não, mas não falando mal dela, mas tipo, eu já ouvi falar que ela andava nesse circuito também, entendeu? É mesmo, cara? Porra, era quanto? Me deu endereço. No Brasil eu acho um pouco complicado, porque é diferente, sei lá, não sei se é diferente dos Estados Unidos, mas no Brasil a gente tem esse conhecimento de que as minas elas trabalhavam em outra área parecida antes de filmar, tá ligado? Então, paralelo, né? Não é dedicação exclusiva. Mas isso aí que seu amigo faz, isso aí é fichinha, pô. Eu também faço isso, eu vou no Brega de Jorge final de semana, quando chega durante a semana, eu vou no mercado e encontro as meninas lá fazendo compra. E aí ela vai dizer, e aí, Todd, vai lá mais tarde e minha namorada do lado, eu digo, o que é essa menina? Eu não conheço, não. Que é você, minha filha? E aí, de noite, eu digo, de noite eu vou pra casa. Vou dormir. Porque muita menina tá ali do Brega e de dia tá aqui na rua, no bairro, que é pertinho do lado, 5 minutos. O bocado mora aqui em cima, você se bate com ela na rua. Mas, filha da puta, você conversa com ela aqui de noite, ela quer lhe dar facada, ela não quer fazer promoção. Falar com você no mercado pode, agora chega lá na hora de fazer promoção, ninguém quer. Rola um desconto básico. Aí eu fico puto, não, é 15 conto, eu digo 13,50. 13,50 não, é 15. Eu digo, porra. 1,50 não dá pra tirar, porra. É a da gasolina, caralho. A moto tá sem gasolina. Caralho. 15 conto, maluco. Meu Deus do céu. Ele tá pichinchando 15 conto. Aí, no outro dia, eu cheguei com 14,90. Caralho. Pendurei 10 centavos. Tem uma... Ô, Tony, nem um desses netos te mandou bater punheta, não? Acende, puxa, prende, solta. Não quero que você pare. Fuma, fuma, fuma, fuma. O meu charuto de carne. Fuma, fuma. Fuma, fuma, o meu charuto de carne. Dá uma tragada, prende na garganta. Mostra o que você já sabe. Fuma, fuma, fuma, fuma. O meu charuto de carne. Fuma, fuma, fuma, fuma. O meu charuto de carne. Dá uma tragada, prende na garganta. Mostra o que você já sabe. Fuma, fuma, fuma, fuma. O meu charuto de carne. Fuma, fuma, fuma, fuma. O meu charuto de carne. Vem com o papai maromba. Mas aí nessa parada da prostituição, isso é uma outra coisa, cara. Eu me lembro que eu já vi matérias na TV falando como as, tipo, matérias um pouco mais atuais, mostrando as atrizes pornô hoje em dia. Vocês manjam a Patrícia Kimberly, por exemplo. Já comi também. Então, ela é, eu nunca gostei dela, assim, mas ela é uma atriz famosa, assim, eu vi muita gente pagando pau pra ela. E uma vez eu fizeram uma matéria com ela sobre como é o dia a dia de uma atriz pornô e tal, e ela, tipo, eu respeitei pra caralho isso, porque eu não tenho problema da mina fazer programa, eu tenho problema da mina esconder, tá ligado? Qual o problema, cara? Tá ligado? Eu entendo o problema, mas saca, tem um pouco de coragem, sei lá. Aí ela falou, tipo, não, eu faço filmes quando tem, mas hoje em dia o pornô tá quebrado e tal, então a gente complementa a nossa renda fazendo programa. E aí eu sempre falo aqui no Caralhinhos, de uma comunidade que chama Orkut, é discutindo cinema adulto. E eu vou deixar claro aqui, caso, é impossível isso acontecer, eu acho, mas caso alguém que conheça atrizes pornô ouça isso, e veja bem, não é a minha opinião, não sou eu que tô filmando, eu tô falando que eu li. Eu já vi várias pessoas falando ali, tá ligado? Ah, fulana hoje em dia tá fazendo programa e tal, não tá mais filmando. Ou fulana tava fazendo programa até 2 anos atrás e não sei o que, porque não tem mais como filmar. E a Mayara Shelson, por exemplo, ela usava bastante Twitter há um tempo atrás e ela falava tranquilamente, tá ligado? Ela descrevia os programas que ela fazia, inclusive, tá ligado? Muito boa, Mayara Shelson, né, velho? Sim, não, o contrário da Patrícia Kimberly, que é derrubada pra caralho, né? Exatamente. Nossa, a merda. Patrícia Kimberly. Não tem preconceito. Série B total. É, série B, cara. Série B não, né? Série B não, porque se ela torcer pro Fluminense, sobe. Isso aí é C pra baixo. Ele é muito fraco. Nossa senhora. E ela, por exemplo, falava. E eu me lembro que a Mayra Shelson, ano passado, ela ainda gravou coisa. Eu já não sei como é que ela tá hoje, cara. E tipo, ela falava, cara, pô, é que não tem filme pra gravar, entendeu? Então eu faço programa, é isso aí. Então eu não sei como é que se separa isso, não, cara. Mas é também, eu não vou afirmar que toda atriz é garota de programa, né? Porque, né? É, na verdade, o que eu não entendo é o pudor de algumas. Falar assim, não. Eu sou atriz pornô, não sou prostituta. É uma coisa completamente diferente. É, não tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque tem prostitutas aí muito boas. É, vou citar, sei lá, Senhorita Brandão, por exemplo, pra quem não conhece, procure. Que filma os programas, se o cara deixar. A própria Patrícia Kimber também filma os programas, se o cara deixar. Então, sei lá. É prostituta muito boa, eu posso confirmar isso. É meio complicado, porque existe um monte de situações. Existe aquela situação da mulher que não tem opção mesmo, de não consegue, não tem instrução, não consegue trabalho, mas é bonita. Às vezes nem tanto, mas ganha a vida como garota de programa, ou como prostituta de esquina mesmo, tanto faz. É, e tem aquelas que usam o pornô, o cinema pornô, como vitrine, né? Tipo, que é pra expor a mercadoria, pra alcançar um público maior. É, e vai e faz um site e anuncia lá o telefone, bota lá o valor do programa e tal, o que faz, o que deixa de fazer. Ou sai no clique da Playboy. Também. Também. Eu ia falar isso, cara. Clique? Quando eu descobri que o clique era essa malandragem aí, eu não esqueço. É, aparece no programa do Gugu. Essas paradas mesmo, cara. Mas aí entra aquela questão. Tem umas que fazem isso porque gostam, às vezes tem até uma renda por fora, mas faz aquilo porque gosta. Ou aquelas que não tem renda mesmo e se usa a arma que tem, né? Que é o corpo pra ganhar dinheiro, cara. É bem complicado mesmo separar uma coisa da outra. É bem difícil mesmo. É, eu até entendo, assim, o esforço pela separação, porque a prostituta tem uma carga, né? Uma carga ruim. A mulher fala assim, eu sou atriz, ela pode falar, eu sou atriz e omitiu o pornô, né, por exemplo. Uhum. Mas ela não pode falar, eu sou pro e omitiu tuta, né? Elas não dizem, não usam o termo prostituta, usam o termo garota de programa, que seria uma coisa mais elegante, que é a mesma porra. Nem garota de programa elas estão usando mais profissional do sexo mesmo. Não, então acompanhante. Acompanhantes. É, acompanhante de luxo. Escorte, pra ficar mais bonito. Escorte, é um clássico. É complexo. Você postei no escortinho XR3, gente. É. Não, e o Alan falou, citou o programa do Gugu, e todos nós aqui esquecemos, e eu tenho certeza que todos aqui acompanharam o maior pornô nacional que passava ao meio-dia de domingo, que era o banheiro do Gugu, porra. Fazia a felicidade dos adolescentes dos anos 90. Bumba Rei. Aquilo ali era bom demais. É, e o melhor de tudo é que a gente nem precisava se esconder pra assistir, pô. Assistindo sentado no sofá de casa. Com a família. Com a família brasileira. Comendo churrascão de domingo, então o macarrão com frango assado. Puta que pariu. Uma instituição cultural. Era peitinho pra tudo quanto é lado. Ah, toda hora. Velho, eu não sei se o caso se aplicava, até porque naquela época também eu não prestava tanta atenção. Vocês se lembram das chacretes? Claro. Sim, eu lembro. O vagabundo era maneiro. Aquilo ali era uma vitrine do caralho, né? Porque, porra, tanto lá que acabou lá fazendo, fora aquelas outras que fazia na empolha. Eu já ouvi falarem aí que ela era profissional da noite, entendeu? Que ela, antes de ser chacrete, ela era isso também, cara. É. Ah, mas eu sempre falo isso aqui, cara. Que essas, tipo, tirando, sei lá, quando essas bailarinas do Faustão, que elas falam que elas têm formação acadêmica, boa parte dessas minas, cara. Essas ajudantes de palco, sempre essa dúvida, né? A dúvida eterna. Porra. Assim, são todas garotas de programas ou não? Aquelas mulheres do... Porra, fala sério, né, cara? Aquelas mulheres estão ali pra mostrar o material, né? Porra, fala sério. Não, cara, essa do p*** engraçado surgiu, acho que foi mês passado, sei lá, que daquela notícia daquela... de fazer programa, aí o jornalista que postou, aí entrevistaram ela, né, aí falou, você tá pensando em processar a pessoa, não sei o quê. Ela disse, no início eu tava pensando em processar, mas aí eu pensei bem e vi que nem valia a pena, porque isso aí só vai queimar minha imagem, não sei o quê. Uhum. Ah, tá bom, tá. Se você não faz nada disso mesmo, você ia achar, vai você deixar simplesmente batido. Ia deixar pra lá, é, porque você não quer mais polêmica. Uhum. Tá bom. Tá bom que o cara não ia aparecer com uma porrada de foto e vídeo rapidamente, não. É mesmo daquela... Ah, com certeza absoluta. É a mesma coisa. É, cara. Essa não tem dúvida nenhuma. O que eu fico puto é porque elas não divulgam o telefone, que é o que ela faz. Pra gente, né, a gente juntar nosso suado dinheirinho e um dia ter a oportunidade. Tem que seja no Natal, de presente, dia das crianças. Caralho, tem que ser 25 anos, porque pelo valor que eu vi a tabela, era 8 mil, 10 mil, aí é fora do orçamento, porque meu orçamento tá entre 15 e 16 reais. 8 e 10 mil já fica um pouco afora, mas quem sabe juntando os 50 anos poderia ter alguma chance. Sendo no leito de morte, né? É, quem sabe? Quem sabe elas estejam durinhas ainda. Aquela Bruna surfistinha que ganhou dinheiro pra caralho e depois foi parar no cinema. Porra, aquela mina, ela não tinha necessidade. Pô, pelo menos pelo que eu vi lá no filme, lá, se é aquilo, ela não tinha necessidade de ter caído naquela. Aquela gostava mesmo do negócio. Ela curtia. Ah, mas é igual. Vocês leram, pra marcar o meu lugar de nerd vindo de site de quadrinhos, vocês leram Pagando por Sexo? Não. Cara, vale a pena o quadrinho, muito bom. E o cara tá discutindo isso, né? Ele resolve não ter mulher mais e quando tiver vontade de dar uma trepadinha, pagar e pronto. E aí ele descobre que muitas estão lá porque quis. Na verdade, a Gabriela Leite lá, a prostituta famosa, daquele que inclusive dá nome pro projeto lá do Jean Willis de legalização da prostituição, ela já é falecida, né? Ela dava umas entrevistas e ela ficava puta, tipo assim, como assim não tem opção? Tem muita gente que tem opção. Absurdo tirar a opção da prostituta, falar que ela tá lá porque ela é um problema social, não sei o quê. Não, tem menina lá que quis, eu quis, fulana quis, beltana quis. Então, enfim, tem aquele estudante de letras que saiu no Globo.com tem um tempo aí atrás, que falou que é prostituta assim, vai continuar sendo. É, tem uma matéria que aqui no SBT, acho que foi o SBT Repórter, que tava entrevistando até algumas atrizes pornô, e aquela do Rabão, é Soraya Carioca, ela falou que tava ali porque queria, porque ela se sentia bem ali, se ela não fizesse aquilo, ela não saberia o que ela poderia estar fazendo, e ela foi bem clara aqui, disse que não pensava em sair dali, e tá ali porque quer mesmo, não é porque ninguém mandou, não é porque ela precisou, é porque ela quis estar ali. Vocês assistiram aquele documentáriozinho pornô dos outros? Também não. Porra, gente, procura, tá no YouTube, é bom pra caralho. Como é que chama essa mulher, gente? A Pamela Butch? A do Wagner Love. É, isso, do Fake Love, né? É. Eu também, que eu tenho foto com ela, tá? É verdade, o Alan já roçou o ombro no peito dela, olha só. Porra, nunca mais lava esse ombro. Tem um ombroteta. Porque tem o coteta, que é quando o cara dá com o cotovelo, e aí um ombroteta. Mas ela... E aí é um documentário bacana, vale a pena mesmo. E ela conta como é que ela foi parar na indústria, né? Quando o namorado dela era muito ciumento, uma vez teve uma crise de ciúme, comeu ela de porrada, e ela falou assim, você vai ver, palhaço. Aí foi atrás desse negócio, foi caçar um filme aí, um negocinho que tinham dado um esquema pra ela, ela falou que gostou e ficou. Ah, gostei, achei legal, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter apanhado. Eu acho que também essa parada da dificuldade das minas afirmar que essa coisa de separar, que também tem outro lance, né, cara? A gente que é o público delas, a gente, quando elas são atrizes pornô, elas são uma coisa inviável pra gente, então a gente tem uma admiração, uma gratidão, tá ligado? Uma parte diferente do que tu saber que a mulher tá ao alcance de uma ligação também, tem isso, né? A gente não vincula tanto essa coisa que é vinculada à prostituição, né, como uma coisa suja, uma coisa errada. Pois é, isso que eu tô dizendo, tem uma carga negativa na prostituição, né? Por isso que as mulheres são a prostituta. E a gente fica revoltado, né? Porque, assim, quando ela só atriz pornô, você aceita porque só tem o cara lá comendo e você. Agora, quando você sabe que é prostituta, você fica puto. Essa puta todo mundo tá comendo. Eu não quero, não. Quando é atriz pornô. E é muito caro. Aí ela transbordou, você comeu de graça, erradamente. Você devia pagar pra comer. Eu, mas esse negócio é muito doido. Quando eu descobri que o clique lá da Playboy eram prostitutas, foi um negócio muito bizarro, porque eu tinha uma colega de sala gostosa, rapaz, gostosa. Priscila, se você estiver ouvindo isso aí, puta merda. Ah, é. Ainda era boa demais. Quem nunca teve? E aí, mas, Todd, você não tem noção, a mulher assim, ela já tinha feito publicidade e tal, foto de cartaz, de propaganda, a mulher é um espetáculo. Puta. E aí ela ficava com esse tem gente, às vezes tava lá no nosso grupinho lá discutindo as revistas, né, da Playboy do mês, era na época do Poesias da Anitta, que foi assim, foi quando a Emanuele perdeu o posto, né, completamente, porque Poesias da Anitta era todo dia, espetáculo aquilo. E mais cedo. E mais cedo eu gravava, eu tenho DVD pra ver quantas vezes eu quiser. Ai, que inveja! Mas aí, essa Priscila falava assim, ah, eu conheço essa fulana aqui, eu conheço essa Beltrana, eu conheço não sei o quem no clique da Playboy. É. E como é que essa mulher conhece o povo todo? Que eu na minha ingenuidade, né? É. Virgão e tal, ela virou um dia e falou assim, ah, gente, vocês não sabem, essas meninas aqui são tudo garota de programa. Você, porra, não brinca. Não. É. E você conhece todas? Não, eu não fiz, você tem ideia, eu era tão ingênuo que nem essa ligação eu fiz. Eu só fiz esse link um dia que ela chegou pra fazer provas, a gente estudava à noite, aí chegou a fazer prova tonta igual uma égua, bêbada pra caralho, era o seu último dia de aula, custou pro diretor deixar ela entrar, porque ela tava sem uniforme bêbada, nós soltamos uma conversa nele lá, ele deixou a mulher entrar e tal, depois da prova nós falamos assim, ah, vamos tomar uma cerveja ali no barzinho da esquina e tal, pra despedir, né, final do ano e tudo, aí um colega esbarrou na bolsa dela, na mochila, minha mochila tava molhada, e o papai falou assim, ô, Priscila, sua mochila tá molhada, falei, gente, é minha calcinha. Tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido. Por isso que essa mulher conhece todo mundo do clique. Porra. Tava tudo na minha cara e eu não percebi nada. Aí foi aquela confusão no boteco, todo mundo ao mesmo tempo tentando conseguir alguma coisa, chegar e tal. E ninguém arrumou nada. Tiveram o ano todo pra conseguir isso. No último dia de aula que resolveram tentar alguma coisa. Juntou os quatro, sabe? Ao mesmo tempo. Estratégia do abafa. Ficou todo mundo na poeta. Mas depois, vários anos depois, eu vi essa mulher na fila do cinema, tava uma bola. Nossa. Mas a bola. Assim, dá uma felicidade, né? Dá uma felicidade. Quando você vê aquela gostosa da escola que você não comeu, tá gorda. É diferente do meu amigo lá com a Gisele Mineirinha, né? Aí o cinema nacional tem isso, agora nem tanto, né, mas antigamente tinha isso, que tinha toda uma história por trás do não era tipo o cinema americano é escroto, assim, um cara pega a mulher, bota de quatro e fia, o brasileiro tinha aquela história, eu lembro da série Violadas, que tinha toda uma história, né, que o cara invadia a casa da mulher, ou então sequestrava o carro, aí pegava um facão enferrujado e dizia, eu vou meter no seu cu, sua puta. Não, o engraçado é que o cara ia estrupar a mulher e botava pra chupar, né? Simplesmente a mulher chupava. Eu ficava puto com aquilo. Eu achava que era o único que ficava encaralhado com esse trem, bicho. Cara, revoltado. Uma mulher tá sendo estrupada, o cara bota pra chupar e a mulher não morde a pica do cara. O cara ainda faz a chupar até o talo, né? Né? Uma dentada ali ia fazer uma cirurgia de mudança de sexo. E os facões enferrujados que não corta nem papel. Eu ficava, ô, meu filho, se me dá no seu pescoço, havia acabado de quebrar o facão e não cortar seu pescoço. E no final ainda tinha educação de tirar na hora, né? Ele ainda tirava. Tirava ainda, com toda a educação, né? Toda educação pra tirar ainda, pô. O cinema nacional tinha muito dessa onda de historinha. Caralho, os filmes das Panteras, caralho, ali sim, tinha história pra cacete. Os primeiros Panteras lá dos anos 90, final dos... acho que era 80 ainda. Uns bem antiguinhos, assim, final dos 80 e início dos 90, que tinha as histórias sempre de fazenda, mulher da fazenda. Aquela criada do patrão. Os capatazes, comia a dona da fazenda. A mesma fazenda, a mesma. sempre. A mesa, sempre, sempre. Não, e o engraçado é que era o seguinte, tinha uma história, não era simplesmente você via o, a trepada, era alguém vendo pela janela escondido, a, você via pela visão do cara que tava escondido. Sim, sim. Não é, tinha todo um conceito, não era você, a, você via a imagem do nada, você tava vendo a visão do cara que tava escondido lá batendo poeta. Ser o voyeur junto do voyeur. Imersão total. Camadas, várias camadas. É, isso foi a derrota do meu primo. Ele ficou vendo essas merdas, aprendeu com as histórias e achou que só podia bater poeta com história junto. Tinha uma série de filme pornô que era assim, de brasileiro, inclusive, que ficava tendo a narraçãozinha em off da pessoa contando. Como é que sim, é escroto. Sim, sim. Até o é uma merda. Elas mesmo, eu acho. Era da Pantera mesmo, tinha o cara contando. Puta. Não, e cada um com a voz mais afetada. Ela é pior do que a novela mexicana, pô. Não, tem duas coisas no cinema pornô nacional que eu não aguento. Essa porra dessa narração em off, eu acho que só tem aqui essa desgrama. E aquelas musiquinhas, enquanto tá rolando a foda, tô tocando uma musiquinha. Tô raiva da porra. Às vezes, estupia a mulher gemendo a porra da musiquinha, você não ouvia nada da trepada. Não. Eu prefiro ouvir a Gisele Mineirinha, o barulho dela mascando um chiclete, do que Pô, nos anos 80... O filme da brasileirinha tinha muito dessa merda. Nos anos 80, pelo menos, era um solinho de guitarra nos filmes americanos e tal. Agora, porra... É, cara, mas esse solinho de guitarra também me lembra, assim, aquelas passagens de som da TV Cultura, sabe? Pô, é anticlimático, sabe? Não, não também funciona. Uma coisa que eu fiquei revoltado também, não no cinema nacional, mas assim, antigamente, agora nem tanto, mas antigamente os filmes americanos inventavam de ter legenda, botavam legenda. Nossa. Pra gente. E aí é o seguinte, tava o cara fudendo uma mulher, pá, pá, pá, e aí botava a legenda lá. Que piroca assanhada, que piroca nervosa. Aí botava uma porra de legenda que tinha nada a ver. O cara, ninguém esse tava cozinha, falando nada daquilo. O cara metendo esse cozinho igual mel. É isso? E o cara deu duas gemidas, né? No áudio, o cara deu duas gemidas. Apareceu uma conversa. Nossa. Ai, que cozinho de chocolate. Vocês chegaram a pegar... Só botar aqui, delícia, cara. Chegaram a pegar uma época que eles andaram dublando uns filmes, cara, que era pior ainda do que legendado. Caraca, em português eu nunca vi. Eu já vi filme brasileiro dublado em alemão, cara. Pô, deve ser maneiro. Porra. Não, é escroto demais. Ah, deve ser legal. Blitzkrieg! Mas não ouvi, desculpa. O grito, os gritinhos, gemidos fica no original ou dublado? Não, é tudo dublado, cara. Caraca, bosta, hein? Que massa, cara. Pra caralho, velho, porque eu sou muito fã da Renata Angel, cara. Tipo, eu sou maluco por aquela mulher e, tipo, eu fico caçando cenas dela. E tem uma cena dela, cara, que é o único lugar que eu achei essa cena dublada em alemão, cara. E eu, tipo, puta que pariu, é uma merda, cara. É uma merda. Deve ser muito maneiro, cara. Siga aí, a piroca comendo. Blá, blá, blá. Puta que pariu, cara. Falar em alemão, o Kid Bengala que comeu lá as alemãs, tem um filme dele, acho que é na Alemanha. Ele lá comendo as alemãs, as coroas alemãs. Puta, o cara saiu daqui pra Europa. Kid Bengala é o cara. Coroa? Ela é meio coroa as atrizes. Caraca, o cara na Europa. Eu não sei se é só, Todd, eu acho que ele ficou uma época filmando lá, cara. Eu já vi vídeos dele e, tipo, não era umas coroas, era umas mina mais novinha, tá ligado? Então daí ele deve ter sido mais de um. O que eu assisti era meio as atrizes. É. Aí, mas o Todd, o seu primo não deve curtir muito o filme do Kid Bengala, não, né? Ah, não, porque. Não, o bicho tá pra nascer um ator ruim, que é. Kid Bengala, né? Cara, o filme do Kid Bengala é comédia, né? O cara dava muita risada, velho. Dava muita risada. Aí eu dava risada quando ele fazia. Aí fazia um bicão. É. Ele chupando. Ele comprime a cara inteira, parece uma luva passa, põe ali, põe cara, ele pede, é muito engraçado, maluco. Parece um cachorro bebendo água, um pug bebendo água. A primeira vez que eu assisti o filme desse cara, eu fiquei revoltado, eu fiquei pensando assim, cara, não é possível, esse esse coroa aí deve ter sido o seguinte: o produtor deve ter ido mijar em algum lugar público e viu o pau do cara e falou: e aí, coroa, o que, que você faz da vida? Ah, não faço nada não, pô, coroa, você vai ganhar dinheiro agora, vem comigo que eu vou fazer você comer umas putas. Não é possível. Cara, esse Kid Bengala não tem nada de profissional, o cara é muito escroto, velho. Que isso? Mas ele tem uma cena boa, tem uma muito ruim dele, que é um filme que ele faz um psicólogo, você já viu esse? Ah, eu já vi, ele come aquela Valéria, não sei o quê. Cara, esse filme é desgraçado, mas a cena boa dele é uma do... um carnaval da Brasileirinhas. Sabe aquele bailão de carnaval? E aí tem um que a Rita Cadillac tá aposentando. Ah, ela tá. Eu não sei se eu já contei essa história em algum podcast, se eu já tinha contado, foda-se, vou contar de novo. Ela tá aposentando e tal, e aí que esse carnaval brasileirinho, com as mulheres em cima da mesa em posição de frango assado, e aí uma rodinha de cara afiando a faca pra poder. pra poder aproveitar. E aí a Rita Cadillac chegou na mesa que tava o Kid Bengala. Tinha uma moreninha genérica qualquer lá na mesa esperando a vez do Kid, né? E o Kid amolando a faca. Ele amola a faca até no ombro, né? A minha faquinha mal chega no umbigo, a dele vai no ombro. Ele tá lá e tal, não sei o quê. Aí ele vai chegando perto da Rita Cadillac, e tá o Kid Bengala, grande nome do cinema pornô nacional, lelele, lá lá lá. E aí o Kid, afiando a faca, começa a encoxar a Rita Cadillac e fala assim: Rita, você sabe que eu entrei pro mundo pornô, foi por sua causa, né, Rita? Isso é muito foda, cara. E amolando a faca. Amolando. Foi tipo uma ameaça, né? Não chega muito perto. Eu entendo. Cuida desse oco, Rita. Cuida desse oco. Eu entendo dessa forma e a Rita Cadillac também. Porque ele virou pra sua Rita. A gente podia fazer uma cena nós dois, hein, Rita? E ela: ah, Kid, você é tão engraçado assim, tirando de banda, sabe? Sartando de patinha. Não, mas eu quero deixar claro que eu acho que o Kid Bengala é totalmente não profissional. Eu dou muita risada com ele, mas eu gosto dos filmes dele. Eu acho bem maneiro. Que eu me divirto pra caralho e como as putas junto. Mas eu gosto dos filmes dele. Eu acho bem maneiro. Ele é foda, ele tem umas frases muito boas. Ele é um fofarrão, porra. Ele é um fofarrão. Eu gosto de dizer que ele é fofarrão. Filma de qualquer coisa. É muito. Não, aquele que ele come, que é casal no pau, que ele come, teoricamente, como é a mulher dos outros, que o cara leva, o marido leva a mulher pra ele comer. Ó, oh, corno, comendo aqui sua puta. Ai, que mania gostosa, mania do corno. Cara, eu dou muita risada aquilo ali, velho. O filme do Kid é mais comédia do que putaria, velho. Eu dou muita risada naquela merda. Aquele velho é maluco. Mas eu já ouvi essa história, isso que tu falou, Tadeu, eu já ouvi essa história de que ele foi achado do jeito que tu falou, cara. Que ele tava... Cara, eu tenho certeza, mas não tenho dúvida. Ele tava trabalhando na, sei lá, numa obra em um lugar, que, sei lá, uma parada assim, saca? Que ele, e aí ele foi mijar e um produtor que tava mijando também, o cara manjada nele. Produtor de filme pornô deve ser o maior manjarrola da paróquia. É, deve ser tudo viado essas porra. O cara deve fazer, bater ponto no banheiro das paradas, né? De um lado pro outro. Rodoviária, fica lá no banheiro da rodoviária, cara. Agora nem tanto, mas nos anos 90 você vai mijar, meu mundo de cara te olhando, hein? Que porra é essa? Os caras tudo caçando o cara pra trepar. E eu nunca tive essa sorte, filho da puta. É foda. E toda vez que eu ia mijar, ele dizia: eu vou mijar, viu, porra? Batendo na porta do banheiro. Sempre quando eu ia no banheiro público, ele dizia: eu vou mijar agora. Pra ver se alguém ia lá me olhar, mas ninguém ia. Tô indo mijar, vou mijar. A minha bate no umbigo, viu? Na praça de alimentação do shopping, né? Batia na mesa. Aí, vou dar uma mijada, vou dar uma mijada. Fique à vontade, deixa ela na tentação, que sou eu que pego mais tarde. Beija essa rapa, essa aperta, pô. Fique à vontade, deixa ela na tentação, que sou eu que pego mais tarde. Beija essa rapa, essa aperta, pô. Fique à vontade, deixa ela na tentação, que sou eu que pego mais tarde. Beija essa rapa, essa aperta, pô. Fique à vontade, deixa ela na tentação, que sou eu que pego mais tarde, tarde, tarde, tarde. Não, a gente também realmente, cara, hoje em dia, cara, depois que o porno nacional teve essa ascensão e a queda, né, cara, que é o que a gente vive, a gente não, né, o que ele vive, né, o porno nacional vive hoje, quem são as minas mais foda, cara, os atores, se alguém quiser citar aí, entendeu, quem é as minas mais foda pra vocês, cara? Agatha Moreno. A minha, cara, é de temporada, né, eu já tive minha temporada, eu fui casado por anos com a Ju Pantera, não traía de jeito nenhum e, porra, eu ficava puto quem comesse ela também, eu brigava na mão, mas depois passei pela Thalita Brandão. Porra, cara. Porra, tem uma cena dela que aquele filho da puta, esqueci o nome dele, porra, eu tô aqui na mente, mas eu não consigo, não lembro o nome do filho da puta. Brasileiro? Não, ele é americano, porra, ele arregaça ela todinha no boquete. Não, é o Dias Duro, ele não era... Dias Duro, ele não é americano? Não, é europeu, eu não sei que país é, mas é europeu. Sim, Dias Duro, ele... Eu só queria, tipo, ele é casado com a Gina Jolie, que é aquela mina que eu falei mais cedo, tá ligado? Ele é casado com a Gina Jolie? Ele é casado com ela, cara. Olha só, isso eu não sabia. Deu, então pode ter te cortado, agora pode continuar. Aí eu passei pela Thalita Brandão, depois Joyce Oliveira. Porra, Puta que pariu. E ela também é casada com aquele cara que comia viado, né? Sim, eu não lembro como é. É, Paulo Massa. Caralho. A Joyce Oliveira tem um filme que é constrangedor pra caralho, que qual começa é? Com ela fazendo a tchuca. Ah, eu tô te foda. Ela fez com o americano, com aquele negão americano. É, Nativinal. O quê? Ela fala, tem que ficar limpinho pra você. Cheirosinho. Mas aí é coisa dos americanos, lá é o otário dos caras, né? Tanto que o cara... A primeira jatada na privada, aí faz barulho, e ela faz uma cara, ela dá um sorriso amarelo, bicho. Ai, nossa, deu barulho. O cara começa a rir. Vai entender, né? O gosto do daquele psicopata, esse cara gosta dessa merda. Não, o cara filmar e botar no filme, né? É. A primeira vez que eu vi, eu achei escroto, mas depois eu achei da hora. Cara. É. Eu também falei, não, a primeira vez eu achei bizarro. Aí até comentei com a minha mulher, falei, pô, olha essa cena aqui, pelo amor de Deus. Falei, nossa, essa cena tem aí o seu humor, tem a sua graça. Humor. Tem humor, né? Tem humor negro aí no meio. Literalmente, aí... né? Deixa aí, pra quem não conhece, pro Juninho aí, Joyce Oliveira. Claro, pô. Vale a pena. Depois é Alessandra Marques. Passei pela Alessandra Marques, ou Negona Gostosa também. Nossa. Ela botou uma tatuagem de dragão do lado aqui. A Negona é bondade sua, né, Todd? É. Tem no máximo a cor de Todinho, né? É. A gente sai da Joyce Oliveira e entra na Alessandra Marques. Você me chama Alessandra Marques de Negona. É de cair pela puta, né, velho? Mais ou menos, né? Na hora não diferencio muito a cor, né? Já geralmente tô bêbado. E aí, agora eu tô atualmente no meu amor, Agatha Moreno, que ela tem um filme, acho que é... Pô, que ela fez com aquele cara também, americano, puta que pariu, que ele come no prédio, um cara de mulher. Tem um monte assim, cara. Aí, eu esqueci, porra. Acho que é o Wet Brasil, acho que é uma coisa assim, Brasil, um Wet. É, sim, é esse mesmo. Não é aí, aí. Não, tá, tem uma série. O cara é americano, né? O maluco, o cara é o ator que come é americano mesmo. É o LT. As meninas são tudo brasileiras. É o negão? É o LT, é o negão. É o LT. Sim, acho que é ele mesmo. Isso mesmo. Aí eu tô nela aí. No momento, pra mim, ela é a melhor que tem do pornô nacional. Ela tem uma cena com o Dias Duro também, que ele também escrotiza ela todinha no apartamento. Eu vi, cara, eu acho que eu não vi isso aí. Cara, e tem uma cena, não sei se vocês já viram, tem uma cena com Joyce Oliveira e a outra puta que agora tá lá nos Estados Unidos. Aquela bunduda? Sim, a bunduda, Mônica Santiago. Pô, a cena é boa, Santiago, com o Dias Duro e um velho. O velho não, filma, o velho só filma. O coroa só filma. Aqui, que ele bota as duas na piscina, que ele come a Mônica Santiago, mete a cara dela, afoga ela na piscina. Com o caralho, dela. Mônica Santiago é boa. Cara, eu fico pensando, você falou aí do Dias Duro, ele é casado com a Dina Jolie e esse Paulo Massa é casado com a Joyce Oliveira. Eu fico pensando, caralho, como deve ser escroto, né, velho? Sei lá, você botou sua mulher pra esse cara comer, né? Caralho, o cara é do meio também, o cara é do meio. É, do sabe? Meio, mas assim, pra gente, sei lá, é meio esquisito, né? Mas pra ele deve ser normal, mas ainda assim é esquisito. Porque eu não gostaria que mulher minha trabalhasse meio meu nenhum, sabe? Ainda assim é esquisito, né, bicho? Sei lá, tem cara que curte swing essas porra, mas sei lá, é uma porra secreta. Lá, ninguém sabe, ou pouca gente sabe. Agora você botar a mulher pra fumar. Mas tem aqueles caras que tem tara de ver a mulher dando pra outro. Não, isso tem o swing, que você vai lá, você troca de casal, bota sua mulher pra... Não, mas então, mas no swing você troca, mas tem cara que chama um terceiro cara pra poder comer a mulher dele, ele fica vendo, filmando, batendo punheta, isso aí tem, ó. Isso tem cara que gosta. Não, tem bastante, né? Eu não gosto. Às vezes é seu vizinho, que tá fazendo isso e você não sabe. Seu vizinho tá caçando, tipo aqueles anúncios que você abre, você vai abrir um vídeo pornô e aparece o anúncio do lado. Mãe solteira procura rola. Como mulheres agora. Ai, para de bater punheta. Transe agora mesmo. Seu bairro, pois é. É, do seu bairro, é de caralho. Quem é do meu bairro? O legal é que a foto da mina do teu bairro é uma mina americana, sempre. É foda. Clica aqui, mina de Salvador. Filha da puta, você não vê ninguém parecido. E tu, porco, cara, quais as tuas preferidas do teu coração, cara? Pois é, então, é um negócio, eu tô que nem o Thor, isso aí varia, né, de tempos em tempos. Uma que eu tenho gostado muito, já de uns anos pra cá, é a Cíntia Santos. Capaz, sério? Você não gosta? Ah, eu acho ela muito tosca, cara, eu não consigo. Cara, mas eu gosto justamente porque ela é tosca. Eu gosto. Eu acho ela muito escrota, muito avacalhada. Eu acho doido isso, sabe? Gosto. O primeiro filme que eu vi dela foi o Mike em Brasil. Bobo, assim, bobinho. Porque eu tenho mais fase disso, assim, de ver canais e séries e tal. Teve uma época que, porra, minha alegria na vida era Mike em Brasil. Todo dia eu tava vendo um novo e tal, e aquelas mulheres no começo de carreira e tudo mais. Aí eu vi um com ela, que ela põe um vestido pra ir na rua e passeia na rua assim, volta pra casa. E, porra, eu falei, caralho, que mulher é essa? Aí ficou, tem um lugar guardado comigo, assim. Uhum. Tem apreciado também a Cybele Mancini. Ah, eu conheço pouco ela, muito pouco. Vale conhecer mais. Gosta de loira, não é pouco. Não, senhor. Loira, né? Na hora que você falou da Joyce Oliveira, tá na minha lista. Tá na minha lista, faz parte. Mas se você pensar bem assim, não tem muita atriz com mais tinta. Eu curto com mais tinta, não gosto dos negocinhos mais ou menos, igual a Alessandra Marques, você falou assim, que a cozinha é legal, mas podia ter um pouquinho mais, entendeu? Um tonzinho. Não, mas eu gosto dela que era escrota, a Alessandra Marques era bem escrota mesmo, ela topa de tudo. Não, mas é que o problema da Alessandra Marques não é ela, cara. O problema é que ela tem muita cena ruim e a boa parte é os atores, é os caras que saem da... são chapeiro naquelas bagulho que vem de X, tá ligado? Eles fritam o bife e cuidado pra fazer filme. O problema é esses caras, cara, porque ela é foda demais. Ela é bem escrota, ela topa ter uma cena dela que o cara, porra, faz cada escrotidão com ela, que pegava na cozinha. Eu esqueci o nome do ator, acho que foi até o que vocês falaram no... Jay Brown, não é o Jay Brown, que ela tá numa piscina, depois ele leva ela pra cozinha, né? Sim, um negão. Negão. É foda essa cena. Sim, cara. Essa cena é, pô, muito boa, vou tá aqui nos meus favoritos, todo dia eu assisto. Só não bota da página inicial, porque minha namorada às vezes abre o computador, senão ela aberta. E aí, menção honrosa, né? Tem que ter a menção honrosa, e sempre... Ah, não, peraí, esqueci de uma outra que o Todd citou, que foi a Mônica Santiago, também vale muito a pena, vale a vista, mas tem a menção honrosa que eu tenho que fazer, que é a Gisele Mineirinha, por causa da relação pessoal que nós tivemos aí, né? Então, vale. E a posição meia boca, né? O Top MDM sempre tem 0,5, que é uma atriz que eu não gosto, não, acho uma mulher ruim de serviço demais da conta, mas eu não sei o que acontece, toda vez que eu tô mexendo assim, que aparece uma ceninha dela, eu tenho que parar e ver, que é a Babalu. Fraca. Ah, Babalu. Ruim. Não gosto. Odeio ela, cara. Eu também não gosto. Não, mas também não, não, essa daí eu não vejo graça. Mas ela sabe frieira no pé? Assim, é ruim, mas você deixa lá porque dá uma coceirinha legal? Não gosto. Acho ruim. Acho ela ruim. Ruim de serviço. Ruim de material, sabe? Mas toda vez que eu vejo lá... Já que apareceu o vídeo, né, pô? Que é ruim. Mas eu vou assistir, né? Sabe, eu tenho um amigo... Eu achei que só eu que tinha essa bizarrice, mas outro dia eu tava conversando com um amigo meu e falou da Soraya Carioca. Que é ruim, cara, é ruim. É ruim. Porra, é ruim pra caralho, bicho. E ele falou, bicho, eu acho ruim, a mulher é feia, é gorda, esquisita, mas toda vez que eu tô fazendo a minha pesquisa ali e aparece um videozinho dela, eu tem que assistir. Pra mim, a Babalu é ruim, o material é ruim, mas toda vez que eu tô pesquisando e pinto uma dela, eu sinto uma obrigação de ver, sabe? Não sei, é mais forte que eu. A Babalu, nem ela com outra menina, ainda ela não consegue ficar boa. Tem uma cena que ela faz com outra também, eu esqueci o nome da outra menina. Também, de, não, porra, ela é bem muito minha boca. Ruim, bicho, ela é muito ruim. É bem minha boca mesmo. O seu primo Todd deve odiar ela. Odiar com todas as suas... Porque ela tem um filme que ela é tipo assim, é um filme de época, um pornô de época. Um pornô de história. Assim, pornô Brasil colonial. Ela é a mulher do senhor de engenho, ela dá pra todo mundo. E aí o senhor de engenho pega ela e manda os quando ele descobre, ele manda os negão acabar com ela. Porra, é um filme de época, a mulher me tá com piercing na língua. Puta que pariu. Aí já estragou totalmente a história. Meu primo não aceita. Ele não aceita isso. Por isso que eu tô falando que seu primo deve odiar ele ela. Ele não aceita esse tipo de coisa. Ele quer uma história fiel. O teu primo não, ele não bate punheta, né, cara? Ele joga Vampiro à Máscara live. É, joga 3D10 pra ver onde é que vai gostar. Cara, ele entra no banheiro de manhã, só sai de noite. E às vezes ele diz, porra, eu não consegui. Porra? Diz, ah, mas que filho da puta. Não bolei um final decente. Não consegui falar um final decente, é. Como eu tô lembrando de cabeça, vai ficar pingando assim, né? Júlia Paz tem que citar, porra. Julia Paz, ela é fraca pra caralho, mas ela tem um lugar, cara. Mas ela tem um material todo. Ela tem as ferramentas todas, velho. Mas as cenas dela são muito fracas, né, velho? Não, mas é aquele pornô brasileiro que é metido a ser de nível, entendeu? Não sei se vocês têm essa percepção que eu tenho. Que tem um pornô brasileiro que é metido a ser de nível, assim, um pornô tipo exportação. Sim. Aí os caras falam, é uma merda, cara, essa merda. Cara, o anal dela, eu só vi uma cena do anal dela e muito fraco. Não, tem muito plástico, assim, muito posado. Sabe, eu não gosto. Eu sou um cara que, na idade que eu tô, já tô gostando das amadoras. Pulachado. Eu acho que é isso que a Babalu tá acenando na minha vida, entendeu? Você tá indo pro esculacho. Você não tá indo pra farronice total. É. Então são as duas. A Júlia Paz e a Carol Miranda, elas têm a ferramenta, mas assim, é o pornô tipo exportação, aquele negocinho chato. Ah, põe a mãozinha aqui, faz não sei o quê. Bruna Ferraz teve uma onda assim também. Uhum. Não sei se é, tem uma época que ficou, que pornô com redinha, com paninho caindo, sabe? Ah, eu tenho preguiça. Aquelas têm as ferramentas, o instrumental pro trabalho, tem, né? O fato da Babalu é que ela eu acho ela super valorizada pra caralho. Tipo, ela já filmou nos Estados Unidos, filmou no caralho a 4, ela é muito fraca. Porque foi aquela época que tinham poucas, né? Sim. E aí ela foi colocada no patamar, acima do que ela já era. Pega pra Mônica Matos, que foi super premiada aí, ganhou prêmio pra caralho. Eu acho fraca pra cacete. É muito fraca, muito fraca. Muito fraca, desde o início. Ela era mais fraca, deu uma melhoradinha com o silicone, mas com duas laranjas partidas ali, não tem esquisito. Muito fraquinha, cara, muito fraquinha. É, eu também acho, cara, é muito... Pô, só não querendo voltar minha vez, mas uma que eu esqueci que é merecido dizer, que a gente até falou ela aqui, é a Mayara Shelton. Porra. Tem uma cena dela daquele filme A Borracharia, puta que pariu, que ela é a última, das meninas, que o cara come ela no escritório, puta que pariu, rapaz. Aqui, me diz uma coisa, vocês assistem o filme pornô todo, inteiro? Não, acho filme pornô, assim, eu sou derrotado nos primeiros 8 segundos, mas... Assim, de 8 em 8 segundos eu consigo assistir tudo. Mas aí você continua. Você foi derrotado e continua assistindo? Tipo, não, dou 10 minutos e um copo d'água. Você tem que pegar a técnica, cara. Você tem que pegar a técnica. Para que eu vou pegar o papel e caneta pra anotar essa técnica. Não, cara, se eu baixo um filme de 2 horas, eu só finalizo o meu procedimento pessoal e individual depois de ter assistido tudo pra escolher o melhor momento, cara. Caralho, como você consegue isso? Cara, o amigo é um crítico de cinema, praticamente. Ah, é. Samurai. Isso aí, pô. Isso é o... Como é que chama aquele cara lá? Esqueci o nome. Rubens Evaldo Filho do pornô. Porra, o cara é um mutante. Rapaz, o cara senta... O cara Zé Vilke? O cara senta na frente do computador, agora eu vou me acabar. Aí o cara abre, tipo assim, uns 30 vídeos e só assiste um, não assiste metade de um. Ele não consegue assistir. Ele abre 30, aí vai tentar assistir um pouquinho de outro. Quando chega no terceiro, ele, puta que pariu, não tô aguentando mais. É agora que você é derrotado. E aí vai fechando um por um depois desanimado. Porra, não consegui assistir você. Mas amanhã eu assisto. A minha moda contemporânea, nesse momento da minha vida, é o pornô inglês. Umas coisinhas tipo fake taxi, já viram? Não, não conheço, cara, não. Cara, fake agent. É uns negócios assim, meio bobinho, tem uma historinha boba. O fake taxi, como o nome já diz, o cara finge que é motorista de táxi, pega a mulher, faz uma chantazinha lá pra comer ela e tal. Mas são assim, acho que o vídeo inteiro é uns 40 minutos. E aí você acha no X-Videos aí, muitos com 8 minutos, 11 minutos. Ah, ali, pra mim, é o ideal. Pra mim é o ideal. Eu tô me apresentando aqui, já que eu tô aqui meia hora e o Marcel não é um host de pulso, não, que parou a discussão pra mim. Acalorado. Porra. Fala, Marcelo. O fake agent é aquele de tipo entrevista, né? É, que como você tá entrevistando a mulher pra ser atriz pornô, o cara é sempre mais escroto com ela. Tipo assim, tira a roupa aí então. A mulher, não, mas aqui agora, ele é, não. Você pode chegar daqui tá uma aqui? Semana também, se você quiser. Ou vai ou desce. É, o cara é muito escroto, e aí no final terminou de. Já gozou na cara da mulher, fez uma zona do caralho. Ele fala assim: você sabe qual que é o caminho pra porta, né, minha filha? Pode ir embora. Eu acho doido demais da conta. E aí tem a versãozinha do X-Video, que é 11 minutos. Então tem só a conversinha escrota do início, que é sempre o mesmo parâmetro, o cara falando que ela, se ela pegar o serviço, ela vai ganhar 3 mil euros por dia de trabalho, não sei o quê. E aí manda ela tirar a roupa, vira pra um lado, vira pro outro. Aí manda ela deitar no sofá e tocar uma. E aí depois manda ela pegar o pau dele. É isso. Aí pronto. Aí vem a sequência rígida, né, do pornô mundial, que é oral, vaginal, se tiver anal, e aí a gozada em alguma parte do corpo, e fim. E aí ele manda a mulher embora. É isso. Pronto, é um resuminho básico. Não, mas isso tinha dramaticidade da cena. Ah! O ritmo, cara. Pô. Cadê a história? O conceito? Não, pô. A energia. Do papo. O que é isso? Pô, mas você falou que você viu o filme inteiro, até depois escolher uma cena. Então, tipo, você não tá aproveitando o momento da cena, cara. Você não tá aproveitando a magia. Técnico lá, gravando lá, 12 minutos e 56 segundos. Cena ruim. É o Zé Vilker, velho. É o máximo isso, cara, porque eu baixei aquele filme novo do Rocco. O filme tem 3 horas e meia. É isso, meu Deus. E os extras do filme tem 1 hora e meia, cara. É o Senhor dos Anéis? Mas veja bem, eu não vi 4 horas, 5 horas de filme. Tem no teclado a seta pra direita, que adianta tipo 10 segundos. Eu vou vendo que tá se desenrolando e tal, né? Porque por não é uma coisa previsível. E depois de ver tudo que acontece, eu me decido, entendeu? Não, mas assim não é muito bom, não, porque aí você, porra, aqui 1 minuto e 35 segundos uma hora, 35 minutos e 15 segundos é o momento exato. Aqui essa parte é muito boa. Mas quando você tá no final, que aí você, porra, caralho, peraí, é 1 minuto e 35, porra, não vai dar tempo, puta que pariu! Eu acho que o único filme pornô que eu vi inteirinho, até o final dos créditos, foi Rebuceteio. Porque é um clássico absoluto. Sim, sim. O cara falar comigo no lugar de Rebuceteio, eu bato na cara. Pô, aquele filme é bom pra caralho. O filme é sensacional. Clássico. Sensacional. Mas aí, até a cena do bonequinho lá, aquelas transas com o cara vestido de ursinho, eu acho, com um pau de plástico, que goza leite condensado. Até aquela cena eu assisto, que eu rebuceteio, porra, me molda o caráter das pessoas. KY, porra, eu. Fala tua. Cara, eu até queria, mas. Eu até queria, mas não sobrou nada. Não sobrou ninguém pra mim. Tu é o cara que roçou o ombro no peito da Pamela Butch. Miserável de sorte. Muitas, cara. Muitas e várias, cara. Pô. Se eu pego esse ombro, eu me esfrego nele também. Tá maluco, Todd? E nunca mais lavarei. Vai fora, Todd. Tô indo pro Rio pra esfregar o teu ombro, cara. Vocês só me esfregar o ombro e depois volta no mesmo voo. Vocês estão doidos. Não, cara, pô, praticamente já foi falado. falado todo mundo, realmente, não, é, eu gosto ainda, apesar de, eu não sei nem se ela tá fazendo mais alguma coisa, porque eu não acompanho muito nacional, o Corno Nacional não acompanho muito. Eu gosto muito da Bruna Ferraz, apesar de não ser grandes coisas, mas... Eu tenho papo dela. Ah, não, o biotipo dela é a minha medida, é a conta, cara, é o que eu gosto. Agora uma dúvida só, essa Bruna Ferraz, ela era famosa antes na internet, que ela tinha um, ela fazia algo na internet, não era isso? Ela tinha um... Era um negócio de programa da internet, não sei. Sim, eu acho. Pô, ela não era do lado do teste de fidelidade, era a Márcia Imperator, né? Era, que também é outra... Mas a Bruna Ferraz, eu acho que ela tinha alguma coisa na internet antes de fazer o filme. Ela tinha, sim, teve um filme dela que era nesse molde aí, tá ligado? A garota do webcam. Pode crer. Isso aí. Ela tinha... A Wikipédia dela é atualizadinha. Ficou falando na internet, fazer performance sensuais através da sua webcam. É. Foi contratada pela Brasileirinha. Uai, meu filho, o assunto aqui é sério. Esse porco é rápido no gatilho, sem trocadilhos. Aqui o assunto é sério. E ela fazia performances sensuais na webcam. Uhum. Aí, talvez inspirada aí, foi contratada pela Brasileirinha em 2007. Isso. Porra, 2007, na minha cabeça era mais tempo ainda. Ah, 2007 mesmo. É... Na nacional é tudo muito curto, né, cara, as carreiras das mulheres. É. Há controvérsias, eu vou falar disso quando chegar a minha vez. Aí, como o destaque meia bomba vai pra... Mônica Matos. Cruz. O destaque meia bomba vai pra Mônica Matos, que ela nunca me empolgou pra caramba mesmo. Nunca vi uma cena dela boa, assim, uma cesta. E a do cavalo? Porra, né? Eu não gosto. Não negócio de bicho no meio, não. Se fosse porco, né? Se fosse com porco. Mas não aguenta, porque ia ficar meia hora, né? Meia hora. Ela tem uma cena boa, cara, e vai soar gay pra caralho que eu vou falar, porque aqui no Caralhinhos eu sou um cara que gosta de atores, eu reconheço e valorizo eles, cara. Ela tem uma cena com o Mark Ashley, que é um ator gringo, cara, e ele é um cara bom, tá ligado? E a cena com ela é foda, é massa, é uma cena bem curtinha. Você valoriza os atores, eu já percebi, porque porra, vai saber de ator assim na casa do caralho. Não, o nosso amigo consegue distinguir os caras, pô, ele não precisa estar aparecendo mais, da cintura pra baixo ele já distingue quem é, pô. Já viu quando é que sai o pentelho no saco, já sabe. E o pior é que é verdade. O pior é que é verdade, eu reconheço. Aquele ali tem uma pinta ali, esse aí eu sei quem é. Esse com essa pinta na esquerda aí eu sei quem é. Tinha um monte de gente, mas pô, de cabeça aqui agora, né? Tinha aquela Ju Pantera, que eu me lembro de alguma coisa dela. Ai, meu amor, não fale dela. É, aquela mina que tinha uma cara meio de travesti, mas é, Fabiane alguma coisa? Thompson, seria isso? Thompson. Essa daí eu nunca vi graça também. Ela tem cara de traveco, ela tem uma cara meio de traveco, mas o material... Eu não gosto, que ela parece uma coisa muito forçada. Ao contrário do que as pessoas falam, ela tem cara de traveco e eu não gosto, não conheço. Faz a Ariadna, aí é outra história. Não tem cara de traveco. Na melhor das hipóteses, você ia falar da Ariadna assim, nossa, que mulherzinha feia, mas é gostosa. Então, que droga, hein? Tinha aquela Morgana Dark também. Porra, foda. Isso é vergonha. Eu ia falar dela, cara, que tipo, a Morgana Dark é uma mulher que, tipo, ela raspou a cabeça pra fazer a paródia do 300, cara. Ela foi o Xerxes lá. Cara, tipo, a mulher que se entrega, cara. E a Morgana Dark, ela tem um lance que ela, tipo, ela dá. Eu já vi ela falando que ela dá curso de dança sexual, polidense, essas paradas. Polidense. Ela é uma trabalhadora das coisas sexuais, cara. Eu acho foda isso, cara. Eu curto ela pra caralho, velho. Sim, é uma profissional da indústria, né? É uma profissional da indústria, cara. Profissional, leva. Então. E aí, Alan, só essa? É, cara, sim, é, porque o resto já foi falado mesmo, mas eu ao contrário do porco, eu curto, agora, todo mundo já sabe que eu curto bastante os vídeos do X-Art, que são geralmente curtos, 10 minutos, eu não aguento mais do que assistir isso, mais do que 10 minutos, não, cara, não... Cadê o amor pelo cinema, cara? Eu me pergunto quando vocês falar, que isso, cara, como assim? Pra mim, 10 minutos é suficiente, entendeu? Pra mim já tá bom. Ah, cara, assistir um filme com 3 horas, brother. Caraca, não dá não, cara. Não dá não. Pô, só vejo... Porque é triste. Ô, oh, mas é triste. Quando eu peguei pra aquela paródia pornô do Batman, uhum, foi a primeira dessas porno paródia famosa lá, eu comecei a ver e tal, legal, bacana, cena boa, começa com a cena na cadeia e não sei o quê, o charada comendo a mãe lá e tal, né? Vendo, achei aquilo legal. Mas aí fui com o intuito de assistir tudo. Uhum. É muito triste pra mim quando você tá lá com, sei lá, uma hora de filme, você começa a pular a cena de sexo. Cansa. Ah, deixa eu acabar essa porra dessa história logo. Aí não, é por isso que é 10 minutos é o tempo ideal, 20 no mais, assim, entendeu? É. Não, a paródia você vai assistir mesmo pela paródia pra dar uma risada com a performance sofrível, porque pelas cenas... Ah, mas é que sexo em paródia é uma merda, cara. É muito ruim, sempre é ruim. É segundo plano, né? Eu acho... É, mas aí é o pornô americano, eu acho que não tem meio duro, assim, sem trocadilhos. Eu acho o pornô americano meio duro, meio sem jogo de cintura, entendeu? Uhum. É meio, não gosto. E tu, Matos, pô, cara, pra ti talvez seja difícil, né, cara? Tu não gosta muito, né, cara? Mas tu tem alguma atriz brasileira que tu... Tirando a Morgana, por exemplo, ou se tu quiser falar dela também? Bianca Soares, já falaram, não? É isso? Não, tá o primeiro. Tu trouxe ela lá. Tá brilhando a noite agora. Ô, cara. E aí, fui bem, cara. Cara, eu lembro que tinha uma... Eu, na verdade, não lembro se ela é boa ou ruim. Porque, tipo, há muito tempo que eu vi umas cenas dela, eu achava da hora. Mas era uma menina que chamava Regina Rizzi. É isso? Boa, ah, Regina Rizzi, meu amor. Eu não gosto. Ela é um traveco. Ela é um traveco com buceta, cara. Sim, ela tem uma voz de traveco do caralho. Ela tem cara de traveco. Corpo de traveco. Oh, não, cara. Que isso? Tu é fã dela. Eu gosto dela, eu gosto muito. Nossa. E não, e eu citar Babalu na podreira que tá errado, né? Regina Rizzi tá de boa. Pô, tá ótimo. Aquela cara de cavalo que ela tem é forte. Pô, tem uma cena dela com a Gina, Gina Juve. Tem uma cena das duas juntas, até com o Jazz Duro. Ele come as duas lá no sofá. Sim. Ruim pra caralho. É, agora só mais uma que eu esqueci de citar também, não sei se vocês conhecem, é Queima no Brasil. Conheço o nome, mas nunca... Eu já vi ela, mas eu achei ela feia. Não gostei. Cara, é, quem vai transar com Mary? Ela fez aquele filme? Sim. Aí, pô, ela é muito boa. Ela parece mesmo com aquela atriz, com a atriz americana. Sim. Ah, tá, tô vendo. Pô, pode crer. Ela é boa. Tem uma cena dela que ela fez com esse LT também, com esse americano. E também é muito boa. Esqueci o nome agora da porra do filme. Mas é muito boa. Ela, também namorei com ela por muito tempo. Cara, ela foi candidata a alguma coisa pelo PLM? É isso mesmo que eu tô vendo aqui? Candidata a quê? Ela foi candidata a alguma coisa. Deputada federal? Ela foi candidata. Puta que... Foi, em São Paulo. Meu Deus, o número sugestivo, 1969. Puta. Mulher pera prova isso. Caraca, mané. E aí, Matuza, tem alguma aí, cara? Cara, eu não sou fã de pornô nacional e tal, só eu mesmo... Que eu dou valor pra caramba, que eu tinha falado era Morgana Dark, assim, por você se entregar pra caralho mesmo, assim, tá ligado? Uhum, uhum. Mas não tem muito o que falar, não. De bom não tem muito o que falar, não. O ruim de tu não ter podido chegar mais cedo é que tu não pôde falar mal, cara. Eu tava ansioso pra ver, cara, essa parte. Alguém tem que trabalhar nesse podcast, né, cara? E não sou eu. Ainda bem, porque se ele chega pra falar mal de meus amores, não ia dar certo. Ia dar merda hoje, Marcelo. Cara, eu, tipo, vocês falaram muito essa parada do cara ser de fases, tá ligado? Mas, tipo, eu também tenho essa parada de fases, mas assim como no cinema, tá ligado? Eu gosto de atores de hoje em dia, mas os antigos sempre têm o seu valor, tá ligado? Tem uma mina, cara, ela é mulher guerreira, tá ligado? Ela é veterana na parada, ela tá é sério, ela tá no pornô desde a época onde pelos no sovaco, eu acho, era pelo, tá ligado? Que é a Mayara, porra, esqueci o nome dela, eu fiz toda essa volta. Mayara Rodrigues. Beleza. Mayara Schelson. Mayara Rodrigues. Mayara Rodrigues é sensacional, cara. E ela é foda porque ela veio dos anos 90, cara, do começo dos anos 90 até, tipo, essa década passada agora, meu. E ela melhorou o tempo todo, tá ligado? Ela não ficou defasada e ela, cara, ela era putaça demais, ela era foda, cara, ela era muito boa. E não, tá, ela não era bonita, tá ligado? ligado? Eu nunca achei ela bonita de rosto, mas ela é sensacional, cara. Eu acho ela foda. Uma outra mina que essa, o Todd já foi casado com a Ju, já namorou com a Ju Pantera. Eu sou casado até hoje com a Renata Angel, cara. A gente já falou da no Caralho, todo mundo aqui achou ela feia, menos feia. E porque ela é sensacional, cara. Ela é sensacional, ela fez um monte de cena. Eu acho que você não conhece pelo silêncio, né, cara? Eu conheço a Renata Angel, eu conheço muito bem. Eu acho ela. Essa moça. O problema dela é que ela faz muito filme com camisinha. Sim, isso é verdade. Aí eu não gosto muito, que o meu sexo é só com ela. Mas é que ela é mais antiga, ô Todd. Eu já percebi. É, os filmes dela é bem. Ela mais antigos mesmo. É começo. Acho que ela nem grava mais, né? Não. Já tá aposentada faz tempo já, cara. Uma mina que eu descobri há pouco tempo, eu me apaixonei. Ela é feia, assim, tipo de rosto, assim, ela não é muito bonita. Você curta uma feinha, né, Marcelo? Eu sou barangueiro. É. Porra, cara, Marcelo. Porra. Barangueiro total. Raimundão total, né? A baranga no pornô tá mais próxima da realidade do que a mulher bonita, vamos combinar, né, cara? Porra. Principalmente as brasileiras, né? Vamos dizer a verdade. Exato. Geralmente tem os parrecons, mas a cara, geralmente. Você pega os Mike em Brasil mais recente, é só bagulho, bicho. Sim. É só esculacho. Marcel aprova. Não, essas até eu acho. Não dá. O nome é dessa. Só Soraya Carioca pra baixo. Porra, tem aqueles filmes que os americanos, que eles vêm comer as brasileiras, é, caralho, que eles começam a comer, é velha, começam a comer, caralho, um cara de mulher feia do caralho. Se sentado e não é sapo, os caras estão comendo e filmando, porra. É, os caras são escrotos, os caras comem mesmo, e cada mulher feia, mulher gorda pra caralho, os caras comendo. Nossa senhora. Mulher faz aquela ceninha típica que é a segura o peito com o antebraço, sabe, os dois peitos assim ao mesmo tempo? Traga essa segurada. É pra fazer isso com as duas mãos, que uma no peito e outra na barriga. É bem isso aí mesmo. Não, então, cara, o nome dessa menina que eu descobri há pouco tempo, cara, é a Melissa Pitanga, velho. Ela é meu amor, já comeu. Ah, eu vi essa moça. Ela é muito foda, ela é putaça pra caralho, ela é muito boa. Ah, eu ia falar outros que vocês falaram, cara, Mayra Shelson, sou casado com ela também, cara, desde que eu descobri ela, velho. E como eu sou o cara que valoriza o ator, cara, eu vou indicar aqui pros nossos ouvintes, procurem cenas dela com o Lupin. O Lupin é um ator pornô brasileiro, todo mundo aqui já deve ter visto ele, mas não vai conhecer por nome. Ele já foi namorado dela, inclusive, tá ligado? E as cenas com a Mayara Shelson. E as cenas entre eles, cara, eu não sei se é por eles terem sido namorados, são cenas fodas, ou se eles viraram namorados, porque eles mandam muito bem juntos, assim, cara, tá ligado? É muito bom mesmo, cara. A Thalita Brandão, eu acho foda pra caralho, velho. Mas hoje em dia eu tenho duas paixões, cara, que são uma delas é uma atriz mais nova, que eu só vi, não vi só dela, assim, no Mike em Brasil. Ela tem outras produções também, mas as melhores coisas são no Mike em Brasil, que é a Lola. Ela não tem sobrenome, tá ligado? É uma mina pequenininha, cara. Ela tem a pele escura, mas ela não é negra e tal. Cara, ela é muito foda. E a Monique Carvalho, cara. E como atriz, a Monique Carvalho é uma merda, cara. É uma merda. Mas, tipo, eu gosto... É um do cabelo enroladinho, né? Não ouvi, Todd. Fala de novo. É um do cabelo enroladinho. Isso. Eu gosto, tipo, ela é negra, tá ligado? E muitas vezes a mina que é negra no pornô brasileiro, assim, cara, ela tem cabelo liso, tá ligado? Eu gosto que o cabelo dela é bem natural, tá ligado? E ela é muito gostosa, cara. Ela é muito foda, cara. Mas ela tem muito filme ruim, cara. É muito ruim. Olha aí, Marcelo. Procurei Lola no Google, Lola pornô, e apareceu o cara liso. Olha aí, post que você fez aí, no trabalho dela. Post dela. Olha só, tá vendo? Tem uma também que faz muito filme com os americanos, é aquela Darlene. Ah, eu odeio essa mulher, Darlene Sampaio, Charlene. Né? Sim, rapaz. Ela fez um filme com a Mônica, Santiago. Sim. Ela é também não gosto muito dela, não. Ela tem um rabão, mas também não, eu acho ela bem fraquinha. O problema dela é que ela é escrota, cara. Ela é uma Soraya Carioca que não peida na cara dos outros, tá ligado? Pô, eu procurei Lola pornô no YouTube, no Google, apareceu YouTube. Isso aí, pô. Que merda, cara. Miguel aprova. Pô, ainda não achei o tal da mulher, mas tudo bem. Mas assim, tem uma loira, não sei se vocês conhecem. Caralho, essa loira é muito boa aí, ela é muito. Caralho, ela se entrega mesmo na cena. Alessandra Maia. Porra, cara, ela é muito foda. Caralho, velho. Rapaz, eu assisti um filme dela semana passada, eu tava procurando da Alessandra Marte. E aí me veio essa Alessandra Maia. É puta que pariu, foi 3 segundos. 3 segundos. Porque eu não coloquei no início do filme, eu coloquei logo no meio, na metade, e aí já foi na ação frenética do filme, no ápice do filme. E aí foi a minha derrota. Caralho, maluco. Três segundos, rapaz, a mulher é muito gostosa, essa Alessandra Maia. Eu preciso rever, porque não me apetece. Tá desatualizado, né? Não, mas não me. Eu já vi ela, mas não me disse nada assim na vida, não. Ah, mas pô, de repente. Mesmo, tudo eu não tô acreditando. Foi errado. Tem uma cena dela que é com o Lupin, ó. Eu tô falando do cara, o cara é foda. O Lupin é o cara do que tem uma rolinha, né? Hã? Ô, filho. É o meu gordinho? Não. É um maluco que, tipo, eu não sei explicar como ele é, tá ligado? Mas ele é um. Ele é um. Sei lá, cara, como é que ele é? Você sabe. Você conhece. Descreva o cara, Marcel. Eu não sei o que ele é. Ele parece meio índio, cara, tá ligado? Ele tem a pele escura, assim, mas ele não é negão, ele tem uns olhos meio puxados, assim, tá ligado? Cara, mas atores pornôs brasileiros têm uns nomes merda, né, cara? Lupa. Sim. Carlão Bazuca, cara. Paulão Bazuca é foda, cara. Que isso, cara? Não, é Carlão, porra. É Carlão Bazuca, não? Não, é Paulão. Não, Carlão, o magrinho, do cabelo meio liso. Cabelo no peito parece Alcim. Cabelo no peito parece um lobisomem. Meu Deus, cara. O povo tava falando do Rogério. Não pode ter cabelo no peito, não pode. Não pode, mas é que ele parece um urso, cara. Se o ator tiver cabelo. Teve uma reportagem, essa reportagem do SBT Repórter. Eu não sei se foi esse Rogério que o povo tanto fala, que teve um. Aí mostrava a vida deles quando eles não estão fazendo filme. Eu acho que até. Não sei se é esse Rogério, se é esse outro, que é taxista. Acho que é o Rogério, eu vi isso aí. E aí ele conta que ele tá rodando normal e daqui a pouco o telefone toca, vai ter uma cena pra fazer. Ele encosta o táxi e vai filmar. Ah, não, esse é outro cara. Cara, aí ele vai lá filmar, aí tipo, fica todo besuntado de óleo. E aí depois volta pro táxi. Volta pro táxi, é. Não, aí pega o passageiro, aí o passageiro diz, como foi seu dia hoje? Não. Aí ele pega o passageiro e pergunta, como foi seu dia hoje? Não, foi bem tranquilo, fui ali, comi uma puta, ganhei um dinheiro e voltei. Você pega o táxi do cara e fala assim, seu táxi tem um cheiro gostoso de sauna? Como é que é? Tem incenso que você coloca aqui? Essência? Mas uma parada da Alessandra Maia que eu acho foda pra caralho, meu. Eu tinha visto essa cena que eu falei pro Punk, que é muito foda, cara. Depois eu fui procurar sobre coisa sobre ela. Eu vi uma entrevista dela no YouTube, eu achei foda que ela fala que quando ela vai filmar, ela assiste coisas com que tem o ator com quem ela vai filmar, tá ligado? Pra sentir a vibe, tá ligado? Ela fala que ela vê pornografia, que ela se informa. Eu achei muito do caralho isso, meu. Tipo, ela é muito. Como é que tu sempre fala, Matuza? A mina é muito brother, uma parada assim, tá ligado? Ela é muito na boa com o que ela tá fazendo, assim, cara. Ela é o tipo de atriz que se entrega na cena. Aí que é uma atriz boa. Que você vê que ela tá curtindo ali a putaria. Exatamente. Então tem que procurar essa cena pra ver se melhora a nota no contrato. Botei aí, pô. Deu olhada nessa aí. Sistema aqui é bruto. Aqui é bruto. A conversa é séria. Tá achando que o assunto aqui é besteira? Aqui é um podcast sério, meu irmão. Um assunto aqui de suma importância. É claro, é uma coisa assaz relevante. Uma começa com o guitarrão aqui. Quase que eu fiquei surdo. Começa com o guitarrão da porra aí. Tem que botar no mudo. Mas a Luana, além de ser. E ela já é coroa, né, Marcel? Ela não é novinha, não. Eu gosto nela, cara. Ela não é uma mina nova, não, cara. E ela é foda, meu. Ela é cavalona e tal. Não tem besteira. Não tem frescura, não tem. É muito foda. Ela é muito foda. Só que ela tem muita pouca coisa, cara. É, eu já procurei muito dela. Acho que eu vi umas 4 cenas no máximo dela. Assim. Caralho. Esse é o Pensei que tava. Você tinha clicado num clipe do Sepultura, velho. Quase que surdo aqui, Não, mas é como eu tava falando antes, cara, como hoje em dia o pornô decaiu pra caralho, velho. Tipo, o que vocês acham? Vocês acham que um dia a gente vai voltar a ver o pornô nacional? E como vocês acham que isso vai acontecer, se puder acontecer, cara? Não vai, graças ao que a gente tá fazendo agora, assistindo filme erradamente, sem pagar. Não, eu acho que o problema não é nem esse, não. Eu acho que o problema só que é. O problema é esse pornô nacional que é feito pra exportação, é feito pra gringo ver. Aí matou, sabe? Se é pra fazer igual o gringo, eu vou assistir o do gringo, que é muito melhor. Sabe? Deixa o original. Agora, o pornô brasileiro tinha uma outra pegada, sabe? Tinha um outro clima. Mas também tem o que o Todd falou, né, cara? Porque, tipo, se quando o nego não tinha opção, não tinha como baixar, só em locador e tal, a atriz já não tinha tinha como viver só disso, tá ligado? Antigamente que a gente não tinha como baixar, o bagulho não dava dinheiro. Imagina hoje, cara. Na verdade, começou a se quebrar, não a decair, mas a se quebrar com essa modinha de contratar famosos. Eles estavam pagando caminhões de dinheiro, pô. Também. Aos atores e atrizes famosos, que nem são tão famosos. Tinha o Alexandre Frota e a Rita Cadillac, que você pode dizer assim, que todo mundo conhece. Os outros nem eram tão famosos assim. Teve a Gretchen. Nossa. Que horrível, né? Aqui o pornô evangélico. Teve a Regininha Poltergeist, pô. Regininha Poltergeist. Também tem foto com ela. A Leila Lopes. Leila Lopes, ruim demais. Não, mas assim, independente da qualidade ou não, eles estavam pagando rios de dinheiro pra esses atores famosos, celebridades, e acabava que assim, o filme não rendia muito e já tava chegando a época da internet, todo mundo podia baixar gratuitamente entre aspas, os filmes, e aí pronto, ele pagou o cara e não recebeu de volta o que ele ganhou, e aí pronto, a tendência é se quebrar, né? É, pelo menos que a gente vê que nem o Brasileirinhas, agora com aquele Casa das Brasileirinhas e tal, eles estão tentando inventar alguma coisa diferente, né? Aqueles entrando na moda das webcam, eles estão tentando inovar, né, cara? Eu acho que ainda não acharam. Eles estão buscando, assim, alternativas, né? Que filmar ou fazer um filme pura e simplesmente lançar, sabe que não vai dar em nada. Eles estão buscando alternativas mesmo. Começar a Casa da Brasileirinha é uma boa alternativa, tá dando certo. Até o Alexandre Frota que apresenta ele e o Kid Bengala, que são os apresentadores do. Tem até um vídeo muito engraçado, que é o Alexandre Frota no primeiro, acho que foi o primeiro dia da Casa das Brasileirinhas, que aí ele começou a falar como o Pedro Bial, aquela que falava na imitação do Big Brother, aí começou a falar, só ficou um minuto e meio falando, e daqui a pouco ele falou, que porra é essa, que viadagem do cara, vai tomar no cu, isso aqui é Casa das Brasileirinhas, porra. Olha que o Frota é um muito bicho, bom, né, muito bom esse vídeo, não, mas melhor do que ele, só o Kid Bengala apresentando, e depois fazendo propaganda da piroca dele. A porra lá, né? Da piroca dele em formato lá de estátua. O Kid Bengala, ele, se não me engano, hoje em dia ele trabalha na Brasileirinhas, tipo, não só como ator, tá ligado? Ele trabalha internamente. Lá dentro, né? Ele trabalha. Deve estar na reforma então. Lá, né? pequenos reparos, grandes ferramentas. Bate uma laje lá. Que lá no programa do Danilo Gentili, teve. Que eu não gosto, mas tem uma cena dele que eu vi na internet, aquela menina que levou a virgindade, e aí ele zoando a menina, né? Ele zoando a menina, teve uma parte que ele. Vamos ver aqui se alguém quer. Vamos ver quanto dariam aqui pra sua virgindade. Aí um de 10, um de 100, um de 200, aí teve um de 10 mil. Aí, opa, 10 mil tá vendido, 2 mil, 2, 2, 3. Quem é você na hora que levanta é o Kid Bengala. Rapaz. Eu vi isso aí. Aí o Danilo disse, se apresente ele. Prazer, Kid Bengala, ator pornô. Muito bom, muito bom. É rapidinho, aí depois ele volta, senta. Só foi mesmo pra zoar, mas muito engraçada a cena. Imagine a minha perder a virgindade com o Kid Bengala. Vai gastar uns 6 dias. Toda na mesma hora. Vai gastar uns 6 dias pra perder a virgindade, né? Liberadinha. Igual lá os caras do Pânico zoando na época daquela novela que passava na Globo, que eles faziam a paródia do Marrocos. E aí um dizia, não sei quem, fazer sexo a noite toda com o Kid Bengala, o que acontece? Inxalá! Nossa, caralho! Porra. Você pode encerrar por aqui, né? Depois dessa, né, já pode ir, né? Nossa senhora, não, depois dessa eu vou ali guardar o carro. Essa aí já pode incluir no stand-up comedy do Ned Reverso. Não, tem nível, né, o stand-up. Tem nível, né? Que tipo, tem a silêncio da Casa da Brasileira. Opa! Eita! Caralho! Sai, change desse corpo que não te pertence. Eu vou correndo agora. Tem esse lance da Casa da Brasileirinhas aí, cara. E eu fico pensando que. Será que eles estão só tentando aproveitar uma rebarba que tá dando lucro pra eles? Ou isso não é tipo um pequeno movimento de algo que eles já estão planejando fazer, algo que desdobre disso, tá ligado? De voltar a fazer produções. Por que que tá, cara? Eu concordo com o Todd quando ele fala que o pornô da celebridade, ele fudeu muito com o pornô, mas eu acho que ele também foi o ápice do pornô, tá ligado? A questão é que eles desgastaram pra caralho essa parada, e não só brasileirinhas, tá ligado? A sexy, eu acho, também fez muito disso, tá ligado? Todo mundo quis fazer e encheu o saco, né, cara? Só que, por exemplo, a gente tava falando das Panteras, as Panteras ainda hoje produzem, elas ainda hoje vendem, tá ligado? É um negócio que, eu não sei como eles mantêm esse negócio, mas é um negócio que existe, tá ligado? Há pouco tempo atrás, eles lançaram, isso faz pouco tempo, às vezes, lançaram um filme novo com uma mulher que é aqui do Rio Grande do Sul, a Michelle Fernandes, ela fez um filme chamado Coroa Nota 1000, cara, que, tipo, bastante gente chegou, eu vi bastante gente comentando na época, tá ligado? Então eles ainda estão produzindo, ainda tem algum público que paga, tá ligado? Eu também não faço ideia, cara, eu não sei se esse negócio de fazer que nem a Brazzers faz, tá ligado? Que na real a Brasileirinhas faz isso também, né? Tu pode comprar um pacote, assinar o site pra poder consumir dentro do site, mas não deve ser um modelo muito bom de sei lá, não deve dar um puta retorno. Aqui mas no Brasil não funciona. Ninguém pois quer, é, cara. Ninguém paga, né, velho? Eu acho que no final das contas, o pornô no Brasil tá virando quem tava conversando antes lá das prostitutas e tal. É só catálogo, sabe? É um negócio feito pra fazer propaganda. Vai ver que a Pantera tem que ser ator pornô e taxista, entendeu? Vai ver que a Pantera é que é o cafetão da mulher lá. Só pode ser, porque, porra. As Panteras é antigo, porra. As Panteras é dos anos 80, se bobear. Uh-huh. Entendeu? E tem os filmes de fazenda lá e tudo, né? O Panteras era o tempo que ainda se usava ter cabelo nas partes, né? Bons tempos. Não, e tem também que as Panteras, o elenco que eles contratam é um elenco lado B pra caramba também, né? É, não. É da rua, cara. Craque de guia. Só assim, você né? Não dá pra contratar, né? Não dá pra contratar ninguém de peso de elite, não, que senão não sai o filme. É. Não, pois é. Eles ganham tem no volume. Tem que ser de mesma de esquina mesmo. Eles ganham talvez no volume, porque pagando mesmo, toma 50 conto aí e vai pra casa. É assim, eles não procuram freeboy nenhum. Não é freeboy. Ah, que eu sonho, cara, de... Não precisa ser pornô nacional, mas eu preciso voltar a ver atrizes brasileiras filmando, cara, mesmo que seja com gringo, cara, porque pra mim assim, tem igual, assim, cara. Eu acho que a única que deu certo, que no momento tá ganhando dinheiro com isso, é a Mônica Santiago, que foi lá pros Estados Unidos, né? Ah, mas ela não... Ela, isso faz tempo já, Todinho, tu não vê mais... É mesmo? Ela já tá aqui de volta? Não, mas tipo, já tá, que eu saiba, ela não faz mais pornô, cara, entendeu? Ah, é? Saiba. Cara, tinha uma atriz brasileira que trabalhava lá no mercado espanhol, cara. Uma atriz negra, não lembro o nome dela. Eu acho que ela tá nativa ainda, cara. Você acha que, então, além de propaganda pra prostituição e pra outras coisas, por nacional pode ser propaganda pro mercado americano? Você acha que o mercado pode vir buscar mais atrizes aqui? Não, mas ele faz isso, cara, tá ligado? Esse LT, por exemplo, ele tem... Então, mas o foda é que ele vem pra fazer séries tipo Big Butch Brazilian Girls, tá ligado? Tipo, aquele estigma de mulheres brasileiras, assim. Uma atriz brasileira não ganha destaque lá como uma atriz normal, sabe? Não. É atriz brasileira. Assim. Mesma coisa que, tipo, Gisele Thier no Mercenário, tá ligado? É a Mila com cara de. Ah, mas também tem a barreira da língua lá, né? Pra atriz que sai daqui pra lá. Não, mas. Até porque as atrizes brasileiras, algumas não sabem falar nem português, né? É. Saiu do gemido, ela se embola. Não é a barreira da língua pra cena do filme, Matuza. É a barreira da língua pra ela ficar lá, pô. Ela não vai ter, ela não vai ter alguém pra ficar. Pra conseguir outro trabalho. É, né? é exatamente. Um agente. Discutir contrato. Exatamente. Ela vai ter que ter um agente americano. Porra, o cara em dólar e tal. Não é fácil, né? Eu também não sei se ficar estigmatizada como atriz brasileira é ruim, né? Porque ainda, a gente é vendido lá fora como país do sexo. É país da bunda, né? É, você tem uma atriz brasileira no seu cast lá, deve ser tipo ter um jogador de futebol brasileiro no seu elenco, sabe? Ah, porra, eu acho que isso só se aplica a travesti, porque puta que pariu, atriz brasileira em filme gringo, pouco. Agora travesti, nossa, todos. Mas por que você tá falando de travesti comigo? É, por que você tá falando de travesti, cara? Tem alguma indireta ou alguma informação escondida? Quer dizer alguma coisa com isso aí? Não. Não, pô, é porque é ponto que você tá jogando pra mim. Puxa, pô, puxa. Rejeições negativos pros caras que querem assunto. Mas eu sou o maromba e já chego galudão. Eu dou logo o papo reto, toma aqui o meu cartão. Então, e aê piranha, quem é que te come? E aê piranha, quem é que te come? Vamos no cartório passar seu cu pro meu nome. E aê piranha. Estamos no final desse mais um episódio dos Caralhinhos Voadores e queria agradecer aí a presença dos convidados. Todd Cogumelo, brigadão, cara, faz teu jabá de novo aí, cara, fala de onde tu vem, rapaziada, fala o teu site aí, tudo que tu tá fazendo aí. Meninas, ainda estou perseguindo a marca do Nazi, agora estou faltando apenas 992 meninas pra chegar na minha marca, por pô, favor, me ajudem. Pô, do último podcast, tu deu o quê? Sim? Pô, eu tava faltando 997, agora só falta 992, eu consegui 5. Eu vejo que o cara tá dando sangue pelo ideal, viu? Não, foi, claro, e 3 foi por caridade, pra ajudar a causa mesmo, que me ajudaram, me ouviram, e não, pagando, eu vou ajudar você. Pagando conta, Tony? E 2 eu paguei. É. Aí, me ajudem, por favor, me adicionem no Facebook, eu quero chegar nessa marca antes de 35, e eu já tenho 34, então, por favor, estou em cima da hora, me ajudem. Vantagem é 5, né? E não querendo me ajudar, querendo apenas ouvir minha voz deliciosa, vocês podem acessar hqfan.blogspot.com.br e o nosso último podcast é até, por acaso, é até com o Rodney Bukemi, que por acaso também grava com o Porco no MTM, e é um arquivo confidencial com o Rodney, vocês vão ver, ó, tá uma bosta. Mas... O Todd. Oi. Do hqfan.com.br, hqfanbeta.blogspot. Ah, é? Puta que pariu. Porque eu nunca lembro do... Caralho. Eu vou conferir aqui se é isso mesmo. Não lembro, nunca lembro. Quem foi infeliz que inventou aquele endereço de bosta? Mas procure lá, bote hqfan no Google, que é a primeira opção. Incrivelmente, é a primeira opção. E aí é isso. O último podcast tá legalzinho lá. Legalzinho de merda. Com o Rodney Bukemi. E... é isso aí, pessoal. Acessem lá e meninas me adicionem pra ver se eu consigo trepar mais. Ou quer dizer, alcançar minha marca. E valeu aí, obrigado pelo convite. E é isso aí. Não convidem mais o Porco, não, porque a conversa dele sempre é aquela mesma de traveco e eu já tô cansado disso. Ai, ai. E poderoso porco, cara, brigadão por ter aceitado o convite, cara, né, vou falar, faz teu jabá como se, né, ninguém conhecesse, mas fala aí, cara, o que tu tá fazendo, qualquer coisa que queira deixar registrado aí, cara. Nesse momento estou com 12 abas do X-Videos abertas. Ah, eu tenho um pouquinho. Não, mas tamo aí, melhores do mundo, agora em recesso, se não, recesso porque a gente acha que vai voltar, né, pode ser que não volte, pode ser um fim, então é recesso. É, porque vamos suspender, daqui a pouco a gente volta, é isso, você vai. E ele diz recesso como se aquela porra funcionasse direito, né? Nunca funcionou direito. Isso. Aí ele diz recesso, como se funcionasse que direito. Isso. Você já precisou de funcionalismo público? Eu sei como é isso. Funcionalismo tem recesso. Então, o MDM tem recesso. Faz sentido. O MDM está em recesso, mas o podcast continua rolando aí, né? Tem uma. Não sei que dia que eles têm. Que dia que eles têm vai no ar aqui? Vai segunda-feira agora. Segunda-feira. Então vocês já ouviram o podcast de sexta, né? Já gostaram? Estão falando várias merdas aí. E é isso. E a gente vai continuar falando várias merdas enquanto tiver gente chamando a gente pra falar merda. Tipo HQ Fan com o Roger PM, Carlinhos Padre, porra, enfim. É isso aí. É tudo uma bosta só do mesmo saco. Valeu pelo convite e dá pra às vezes não falar mal da Cíntia Santos, não, porque, pô. Isso aí. Ele ficou revoltado com isso. Vou fazer um post de vingancinha falando mal dela agora, só disso. A mulher tem uma bunda mais lisa que porcelanato espelhado. Então, os peitão, o cheiro enorme. Já comi muito essa moça. Cumpriu a nossa promessa de estar mais presente na área de comentário. Tem muita coisa que a gente não vai responder aqui, não vai comentar, porque a gente já falou lá, né, cara? Então, Matuza, tem alguma coisa aí que queira registrar, cara, dos comentários do podcast da semana antepassada, da semana retrasada? Na verdade, como você falou, a gente já comentou, né? Já teve um comentário aí do Raul Lima, que ele falou que essa foi a conversa mais organizada e madura que vocês tiveram. Excelente podcast, valeu, parabéns. Caralho, velho. Tipo, a Eu fiquei muito impressionado com esse comentário. Eu também. Fiquei impressionado pra caralho. Obrigado, Raul. Sério mesmo, cara. Que a gente tava achando, né? Uma merda o podcast. É, como, é normal, né, cara? A gente sair do podcast achando uma merda, né? Mas esse ficou legal. Tipo, eu tava achando pior porque só tava eu e tu falando, tá ligado? Porque o Miguel e o Alan não se lembravam de nada pra falar. E, tipo, eu achei que ia sair muito ruim o podcast, cara. Eu também, cara. Foi foda. Na verdade, eu ainda acho o podcast de Hentai, até pelo tema, assustadoramente o podcast mais sério, né? Sim, também acho, cara, também acho, realmente. É, talvez se o Raul não tenha ouvido ainda, ouça lá, que é legal, apesar de ser sério, é bem legal. Eu queria aproveitar, cara, porque eu vou aqui publicamente corrigir uma parada, o Matuza, eu não sei se foi nesse próprio post aqui, cara. Foi aqui mesmo que ele me desmascarou, cara, ele veio falar que eu, depois de falar bem da Siri, falei mal dela, porque eu tava bêbado quando eu elogiei, mas, cara, o Pasquale Kamikaze postou uma foto da Siri, cara, que eu tenho que dizer, cara, que ela tá, cara, ela foi moldada pelos deuses nessa foto, cara, e eu fui injusto, porque quando eu procurei fotos dela quando eu tava sóbrio, eu não achei fotos dela muito legais. Sabe qual é o que eu acho, cara? É que nessa foto ela tá ruiva, e eu achei só fotos loiras dela, e eu acho que esse ruivo deu um contraste foda com o corpo dela, cara. Eu achei, caralho. Esse ruivo é o começo, quer dizer, começo da carreira, ela tá no começo da carreira, né? Esse ruivo é o começo, os primeiros filmes dela são assim, ruiva, depois ela ficou loira. Mas, cara, seria, vale muito a pena, vale, porra, seria foda. Eu tô me convencendo a ir procurar sobre ela, cara, que caralho, que coisa linda, cara. Eu tenho que fazer aqui prestar meu respeito, cara, porque eu ontem de madrugada, eu tava no Twitter e eu li, cara, eu posso estar desinformado e tá sabendo disso só agora, mas ontem no Twitter eu li da própria atriz pornô, eu li que a Kátia Cassim, a deusa, a sensacional, a deusa viva andando na terra, cara, a Kátia Cassim se aposentou do pornô, cara. Eu queria aqui prestar meu respeito, cara. De novo, ela tá aposentada, ela tá estudando psicologia, se eu não me engano. E pelo que eu entendi, cara, ela nos deixou, cara. Eu tive até que mandar um tweet pra ela agradecendo por todo o trabalho prestado, cara. Um beijo no coração, Kátia Cassim. Obrigado. Hip Kátia Cassim, exatamente, cara. O pornô ficou mais triste, perdeu uma estrela ontem de madrugada. Que coisa. Aí a gente teve aí, né, no último podcast, não na última semana, né, no último podcast, a promoção do Caralins aí pra pessoas. Promoção aí disputadíssima, milhares de sugestões chegaram para no nosso caixa postal, né, que era para vocês mandarem temas que a gente ia fazer e ia chamar vocês, se você quiser se expor, participar aí. Então, Marcel, por favor. Pois é, cara, vários amigos aí, cara, contribuíram nos comentários, mas eu tenho que dizer que várias das ideias que foram sugeridas, na real, já eram pautas que a gente tá na lista, assim, pra fazer, tá ligado? Então, tipo, meio que, né, a gente não pôde levar em conta, tá ligado? Então... Fala que agora os caras vão achar que a gente tá roubando os temas tudo, né, cara? Sem dar crédito. Foda. Cara, esse é o problema, né, cara? Pô. É verdade. Não, mas ele sabe que nós temos bom coração, que nós somos pessoas bacanas e realmente a gente já tinha boa parte dos temas, muitos dos temas sugeridos a gente já tinha na nossa lista, né, cara? O que é contraditório, porque a gente tá falando que a gente anda sem tema, né, cara? A gente tinha temas na lista, o que é verdade, mas é contraditório. E a gente aqui, né, numa apuração muito, muito séria, né, cara? Nos reunimos por muito tempo, o Conselho Deliberativo do Caralinhos se reuniu e a gente escolheu, cara, o tema mais da hora, cara, sugerido, é a sugestão do Cofre do Ultra Tapetão. Ele sugeriu um tema sobre filmes de iniciação, como se fossem dicas de atriz de gêneros pra quem tá descobrindo o pornô agora, tá ligado? E coisas do tipo. Então, amigo Cofre do Ultra Tapetão, mande um e-mail para o Caralinhos, sem LH, Caralinhos, um L, tá ligado? É o e-mail que tá no post, cara. caralinhosvoadores@gmail.com e porque, tipo, só vai valer, cara, se seu amigo quiser participar. Essa é a parada da promoção, tá ligado? Manda pra gente lá, cara, como é que tá. Como é que se funciona. Ele não quiser participar, a gente não faz o teu post, é? Não faz ou não usa o tema, é? Não, eu não sei, mas tipo, sei lá, pra gente dar prioridade, o cara tem que topar participar, tá ligado? Você não acha? Sim, claro. É isso que eu quero dizer, entendeu? Porque foi isso que a gente falou no podcast. Mas se o conselho deliberativo decidir que a gente vai usar igual, né, cara, beleza. Mas também, Coffee Dutra, se você mandar o e-mail e ninguém te responder, provavelmente você mandou o e-mail errado. Então, qualquer coisa, manda no, chama a gente no Twitter, Facebook, essas porra toda aí, que a gente tá aí também. Se coça e essa gente aí, que, porra, não é muito difícil. Não é difícil achar, mas se tu quiser mandar primeiro, tá no post, cara, tá em todo post o e-mail, só tu pegar ali, já era, cara, e manda aí, cara, os teus horários, como é que funciona pra ti, quando é que é melhor pra ti, manda teu endereço de Skype, essa parada toda, e a gente vai conversando até chegar o dia da gravação, cara. Um abraço a todos os amigos que mandaram sugestões, tá entendendo? Vocês moram nos nossos corações, e tem mais alguma coisa pra falar, cara? É, mandar um salve aqui pra aquela galera que tá sempre presente, o Kevin Hawkins, Jean Magalhães, Evandro Louco, Sirvini, Max Ricardo, tem um Todd, tá todo mundo sempre por aqui. O Raul, Leonardo, Rodrigão. Aquela galera que tá sempre presente, tem alguns que apareceram agora, ou de repente trocaram de nick, não sei. Tem o Pasquale Kamikaze, tem um monte de gente aqui. Até o próprio cofre do Ultra Tapetão, que eu não me recordo de ter visto antes. Ele já comentou antes, uma vez. Então, aquele salve de sempre pra todos eles. Foca fofoca também. Foca fofoca, aí sim. Então é isso aí, rapaziada. Até semana que vem. Como sempre, segue a gente no Twitter, curte a nossa fanpage. O que mais, Matuza? Tô esquecendo alguma coisa? Manda e-mail. Entra no Tumblr, é isso aí, fala com a gente, comenta aí embaixo, cara, e poderoso porco. Uai, a Cíntia Santos aguenta. Ele se esmou com isso. Vou te encher de prazer. Eu gosto de transar. Eu gosto de sentar em cima da pra ficar. Eu sei que tu senta, que tu gosta, que tu senta, gosta, senta, senta, gosta, senta, gosta. Quando vejo você, não dá pra me conter. Minha danada pisca. Quando eu boto a briga lá fora, ela fica cheia de tesão, cheia de tesão, cheia de tesão. Olha o que ela faz. Essa é nova, essa é brabinha, é do MC Magrin. Essa é nova, essa é brabinha, é do MC Magrin. Na frente ela joga porrada, buceta, e pra trás ela joga porrada, cozinho. Na frente ela joga porrada, buceta, e pra trás ela joga porrada, joga porrada, joga porrada, joga porrada, joga porrada, cozinho. Ah! De fuder, eu sei que tu gosta. Só penso em meter com você. Se eu te pego, eu te levo ao delírio. Tô taradona, vou te encher de prazer. Eu gosto de transar, eu gosto de sentar em cima da pra ficar. Eu sei que tu senta, que tu gosta. Que tu senta, gosta, senta, senta, gosta, senta, gosta. Quando vejo você, não dá pra me conter. Quando eu boto a briga lá fora, ela fica cheia de tesão, cheia de tesão, cheia de tesão. Olha o que ela faz. Essa é nova, essa é brabinha, é do MC Magrin. Essa é nova, essa é brabinha, é do MC Magrin. Na frente ela joga porrada, buceta, e pra trás ela joga porrada, cozinho. Na frente ela joga porrada, buceta, e pra trás ela joga porrada, joga porrada, joga porrada, joga porrada, joga porrada, cozinho. Ah! Porra! porra. Cara, é, fala de mim, lembrou do meu primo, Thiago, te amo, viu, se você estiver ouvindo isso aí, não se sinta mal. É, ele contando, aí eu dizia, porra, Thiago, tem uns vídeos novos aí que, porra, se você assistir, você não demora 3 segundos, velho, 3 segundos você é derrotado. Aí ele dizia assim, eu não gosto de bater poeta, não. Eu digo, por quê? Ele, não, pô, eu só bato uma poeta no mês. Ué? Eu digo, porra, uma no mês? Por que isso, rapaz? Ele, não, porque quando eu vou começar a bater poeta, velho, eu sento no vaso, tá entendendo? E aí, não é assim, eu pego a mulher e como e gozo. Tem todo um contexto, toda uma história, velho, que eu fui assim, tipo que eu fui pra uma cidade, e aí eu conheci um amigo, e ele tinha uma irmã, e a irmã da amiga dele, que tinha outra amiga que me apresentou, que aí a gente foi pro cinema, e aí, porra, eu dei uma de super-herói, não sei o quê. Eu digo, filho da puta. Eu digo, é só punheta, só. É, caralho, eu digo, e que é o que você come essa mulher, filho da puta? Ele, rapaz, é por isso que eu não bato muita poeta, entendeu? Porque minha poeta é quase um mês, só de história, velho. Aí, impressionante foi isso. Eu digo, e por que você, essa imaginação toda? Aí ele disse, não, pô, porque eu não gosto daqueles filmes que o cara chega, entra na casa com a mulher. Eu gosto daqueles filmes que tem história. Que é aquele filme que compensa a gente assistir. E aí eu busco todo o enredo com aqueles filmes pornô que tem história. E aí eu introduzo mais história ainda. E aí eu consigo bater poeta. Eu digo, vai tomar no cu, pô. Manda pro seu primo uma cópia do O Rebuceteio aí, pronto. Aí.